Muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos aqui a mais um Sporting 160. Esta noite, onde, para além de fecharmos aqui esta quinta temporada do programa que acompanha todos os sportinguistas há quase 5 anos, temos também uma noite especial cheia de convidados muito, muito especiais. E começo desde já pelas meninas Beatriz Monteiro. Boa noite, bem-vinda ao Sporting 160. Boa noite. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigada a nós por teres aceitado o convite e vamos ter aqui um programa incrível. E agora sim, passo para o Ricardo Malaquias, um patrono nosso que já acompanha o programa há bastante tempo e hoje, para além de acompanhar em direto, faz parte do programa em direto. Boa noite, Ricardo, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Assim, é a primeira vez que estou a ver ao vivo. Primeira vez mesmo. Ouço todas as semanas, mas nunca tinha visto ao vivo. Ao vivo e a cores, para sermos Exatamente. mais precisos. E temos aqui também um convidado muito especial que também é nosso patrono, já acompanha o Sporting 160 há muito tempo. Fez um AM, inclusive, é comigo, uma conversa incrível onde não faltou Sporting. Rodrigo, bem-vindo e obrigada por teres aceitado o nosso convite. Epá, eu é que agradeço, aliás, eu agradeço muito porque, reparem, eu fui comentador do Sporting na televisão na pior altura. E, portanto, Mas deram a oportunidade para festejar, já viste isto de alguma direito. forma permite-me. Nossa! Dá para extravasar aqui um bocadinho. Bora! Força. Aqui estás em casa e estarás sempre à vontade. E para além dos meus convidados incríveis, tenho também o meu plantel habitual, obviamente. João Castro, boa noite, bem-vindo ao último Sporting 160 da quinta temporada. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Deixa-me aqui saudar especialmente os nossos convidados. A Beatriz, conforme eu estava a dizer em off, é um alter ego meu feminino, faz anos no mesmo dia que eu, é do Sporting e é do Leeds United, portanto, é perfeito. O Ricardo Malaquias, grande amigo e que também já me confidenciou que aguentou muito estes anos de sofrimento à custa também do Sporting 160 e porque o Sporting estava numa modo baixo e ele acompanhou aqui sempre a ouvir, não em direto, conforme ele confidenciou, mas sempre a ouvir o Sporting 160, portanto, um grande abraço para ele. E o Rodrigo, obviamente, já é da casa, já veio cá, também já fui ao programa do Rodrigo, portanto, mais um leão que nos defendeu, conforme ele disse, numa altura muito complicada e agora era a altura de gozar com os seus companheiros de painel na televisão, não é possível, mas estamos cá. Deixem-me só mostrar a minha t-shirt dos campeões da Soccer Bilha, para agradecer também ao João. Obviamente, pelo este grande design que fez, dos campeões e uma recordação para sempre deste ano fantástico para nós. Deixar também aqui um obrigado ao João, porque eu própria também já recebi a minha t-shirt, ainda não tive foi a oportunidade de ir à própria caixa do correio buscá-la. Pedro Varela, boa noite, bem-vindo tu também uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite ao Rodrigo, ao Ricardo e à Beatriz. E vamos a isso. Acho que vai ser um excelente programa para finalizar esta quinta temporada e como o Rodrigo diz, para extravasarmos, continuarmos a extravasar o sportinguismo. Eu no outro dia confidenciava isso com o Castro e acho que até já falamos isto na semana passada. Eu não quero que o futebol regresse tão depressa, não me importo nada de esperar 2 meses. Eu quero para já gozar um bocadinho o prato, porque da última vez não foi há 19 anos e portanto, cada semana em que nós podemos gozar isto e gozar no sentido de desfrutar, Aproveitar. é meio de aproveitar, é ótimo. E hoje estamos aqui entre amigos, entre grandes leões. Talvez ainda apareçam mais, vamos ver, ou mais convites, mas há sempre compromissos profissionais e, portanto, vamos a isso. Acho que vai ser aqui um grande programa. Vai Ah, sim, deixa-me só senhor. dizer, E Mariana, que estamos a experimentar mandar força. para o Instagram, mas como era previsível, como o Instagram não permite, ele está a funcionar e as pessoas estão a ouvir, mas como o Instagram, a transmissão é em vertical e eles não permitem que os programas sejam controlados desta forma e a nossa plataforma não nos deixa mudar a não ser de horizontal, neste momento acho que só aparece a Mariana e o Rodrigo, que estão aqui no mesmo No centro meio. e portanto ouvem toda a gente, vão ouvir toda a gente, só vão ver para já a Mariana e o Rodrigo, eu talvez depois ponha aqui Responsabilidade, Mariana, em grande responsabilidade. as diferentes pessoas que forem Exatamente. falar, mas pronto, é para quem estiver a ouvir eventualmente no Instagram, é apenas uma experiência que estamos aqui a fazer, porque na verdade é uma plataforma, como o Castro diz, que apesar de tudo tem mais de 6 mil seguidores, nós já lá fizemos algumas interações em direto e era mais um pouco para experimentar isso e para ver como é que a coisa corria. Tentar nunca custa. E ainda antes de irmos aqui ao programa desta noite, onde vamos obviamente fazer um balanço da temporada e ouvir aqui as opiniões do Rodrigo, do Ricardo e da Beatriz sobre os temas mais quentes este ano, vamos obviamente deixar um obrigado aos nossos patronos do Sporting 160, que, tal como dissemos a semana passada, apesar de o campeonato de futebol ter terminado, continuamos aqui com um conteúdo todas as semanas para vocês. Portanto, se quiserem acompanhar este projeto, basta ir a patreon.com/sporting160. Nós temos todo o gosto aqui em trazer-vos mais e melhor conteúdo, que muitas vezes acabamos por não ter tempo para trazer ao longo dos programas semanais. Aproveitar aqui também para explicar a todos como é que hoje o programa vai funcionar. Basicamente, eu lanço um tema e vou perguntando à vez, vou sempre perguntar, Rodrigo e Ricardo, desculpem, mas vou começar sempre pelas meninas, obviamente. Começamos já pelo sentimento, Beatriz. A que é que soube, o que é que sentiste neste título? Eu acho que demorei um bocadinho a acreditar, porque a verdade é que eu tenho 22 anos, portanto eu era nascida quando fomos campeões a última vez, mas eu já não me lembrava, apesar de ter festejado, não é? Não me lembrava, e o sentimento é assim, ao início eu não estava a acreditar, é tipo uma coisa um bocado estranha, e depois é a loucura, é o não querer que aquilo passe, e não passou, e continua cá, e o orgulho, e o... Eu, como sou uma sportinguista, que toda a gente sabe à minha volta que eu sou sportinguista, e sempre fui aquela com quem não podiam gozar porque sempre tive a resposta na ponta da língua, não deu para fazer muitas piadolas porque já as tinham feito ao longo de tantos anos, sempre a fazer, e sabem que eu respondo sempre bem. Portanto, foi mesmo um sentimento que eu acho que é mesmo indescritível. Para mim, que foi a primeira vez que me lembro assim de celebrar o nosso Sporting campeão. E acabou por ser um título muito bem celebrado. Ricardo, consegues definir o sentimento deste título numa palavra só? É impossível, não. Não dá. Eu achava que isto nunca mais ia acontecer. Eu achava mesmo que isto nunca mais ia acontecer. Epá, a sério. E quando acabou, quando o jogo com o Boa Vista acabou, eu tive uns quantos minutos, não sei, parado, tipo, calado, estava a ver o jogo com o meu irmão, estava a ver o jogo com mais amigos e estava, fiquei calado só a apreciar aquele momento e só a, acho que a pensar um bocado, a pensar em tudo aquilo que nós passámos ao longo deste tempo, porque, é muito bom, é muito bom mesmo. Conseguiste aqui fazer uma retrospectiva nessa altura? Sim, completamente. Completamente foram. Mesmo, porque pá, eu vi o jogo com o meu irmão, que tem 30 anos agora, portanto, e há 19 anos e há 17 anos, eu sempre fui à bola com ele, portanto, eu é que o tornei sportinguista, e ele não se lembrava assim tanto do Sporting. Pá, tinha 7 anos ou 9 anos quando aconteceu daquelas duas vezes, em 2000 e em 2002, portanto, eu senti um bocado aquela responsabilidade e quem eu queria ver com quem eu quis ver o jogo e queria ver o jogo naquele dia era com ele e só com ele, porque para nos libertarmos disto tudo, deste tempo todo que tivemos sem ganhar. Foi Mariana, libertar de fantasmas. Deixa-me agradecer aqui ao Ricardo. Nós temos um grupo do WhatsApp e naqueles jogos, e vocês recordam-se disso, o Ricardo recorda-se, naqueles jogos difíceis que nós estávamos a ganhar 1-0 e nos últimos minutos eu ando pela casa toda e pela cozinha, não sei se vos acontece o mesmo, ando ali quilómetros e como vejo em stream, portanto está um bocado atrasado, e eu às vezes ia ao WhatsApp e perguntava ao Ricardo, já acabou? E o Ricardo é que me ia dando a dizer, falta um minuto, a mim no meu stream ainda faltava 3, e o Ricardo é que me ia dizendo WhatsApp, já acabou, e era aquela descompressão, porque o Ricardo me foi sempre avisando, e portanto agradecer ao Ricardo que ele ia me avisando assim, porque aqueles dois últimos 3 minutos já não conseguia ver, ia para a cozinha, e já contei isto aqui várias vezes, e portanto o agradecimento ao Ricardo que ele percebeu bem o meu sofrimento ali no WhatsApp. É claro, que para o ano seja igual, é? Para o ano seja igual, tranquilo. Tranquilo. Exato, basta 1-0 para garantirmos 3 pontos que podem garantir jogo a jogo uma vitória. Rodrigo, falando aqui do jogo a jogo, foi o jogo mais importante da época. Qual deles é que foi, na minha opinião? Com o Boa Vista. Se achas que foi o jogo mais importante da temporada. Não, quer dizer, é o mais importante porque no sentido do título, não é? Porque é o confirmar do título e para mim, eu digo isto com toda a honestidade e fazendo lá tal retrospectiva, eu acho que este é o título mais importante da história do Sporting, do ponto de vista de futebol sénior masculino, ou talvez do ponto de vista de todos os títulos do Sporting, se calhar se quisermos pôr assim, este é talvez o título mais importante da história do Sporting, porque é um título que vem numa altura em que há um passado recente de muito conturbado, de muitas situações que aconteceram, eu não estou a criticar ou a deixar de criticar, estou a dizer que aconteceram, em que havia muita descrença na capacidade do Sporting poder voltar a ser campeão, de ter capacidade financeira para ter uma equipa relativamente competitiva, ainda por cima quando olhávamos para os rivais a investir muito dinheiro, e por todo o contexto, inclusivamente, que nós estamos a viver em termos de futebol mundial, até em termos de futebol português, com as mudanças que se vão operar, relativamente àquilo que são os direitos de transmissão dos jogos, a moldura UEFA que se está a montar, a possibilidade do Sporting ficar apenas como um histórico e não como um clube ganhador, ficar como um clube histórico que ganhou muitas coisas, embora nas modalidades ainda conseguindo ser pungente, mas no futebol não ser. E, portanto, eu para mim acho que este é o título mais importante da história do Sporting, portanto o jogo com Boa Vista nesse aspecto tem essa importância. Para mim o jogo mais importante da época é o jogo de Braga, porque é o sinónimo de tudo aquilo que o Sporting, por um lado, tem que lutar, que é contra as malapatas, contra as... fantasmas. Fantasmas, as decisões tendenciosas, ficar sem um jogador aos 18 minutos de jogo, um jogo decisivo, até pelo caminho que nós fizemos aí, porque estávamos a tremer um pouco. Todos nós, quando o Inácio é expulso, ficámos naquela, olha, pronto, vai acontecer Sporting outra vez, e vamos falhar, vamos morrer na praia, etc. E o Sporting conseguiu ganhar aquele jogo, conseguiu ganhar, dar a volta, ir contra tudo. E foi um bocado, foi legendary, como o backstage Sporting desse jogo, a música era o Legendary, acho que foi brutal, porque dizia It's going to be legendary, e essa música ainda hoje em dia eu ouço regularmente, porque de facto foi lendário, e eu acho que foi o caminho para o It's Coming Home que veio a seguir, foi um jogo em que nós percebemos, epá, isto de facto vai mesmo acontecer, e nós merecemos esta merda, pá, mais do que ninguém. Exatamente, e foi esse merecimento que nós estávamos todos a precisar. Beatriz, concordas com o Rodrigo? Foi mesmo o jogo de Braga que foi o jogo mais importante da temporada para ti? Eu concordo, eu estava a ouvir o Rodrigo e achava exatamente a mesma coisa, e acho a mesma coisa, que é realmente esse jogo, foi aquele jogo onde nós tivemos aquele sentimento de pronto, aquele lá no fundo de pronto, já fomos, mas no fim, de repente... What? Não estamos habituados a que isto seja assim desta forma. É mesmo isso. Se calhar até pode ser nosso. E foi, e agora não tiram, agora pronto, já foram. E foi isso que acabou aqui por fazer a diferença. A Ricardo, ainda pegando aqui no jogo de Braga, foi um jogo onde, como o Rodrigo e a Beatriz já disseram, foi um jogo onde o Sporting se viu privado aqui de um jogador logo no início do jogo. Tu, quando viste a saída de Gonçalo Inácio, e o Porro falou disso, salvo erro, no ADN, tiraram um leão, ficaram lá 10. Sentiste que, apesar da saída de Gonçalo Inácio, seria possível ganhar aquele jogo? Possível, eu achei. Eu achei que, não é, que era possível não perder, ok? Era mais por aí, era possível não o perder, porque era muito difícil ganharem-nos. Pela forma como estávamos a jogar, por tudo... Tudo isso, defendemos muito bem ao longo de toda a época, portanto, eu achei que era possível não perder, o que não era o ideal, não é? Porque se nós não perdêssemos esse jogo e se o Porto tivesse ganho o jogo, que depois acaba por empatar em Moreira Cornos, o Porto ficava em cima de nós, tipo, um a dois pontos, fica com dois pontos, e era muito... aí sim ia ser complicado. Mas quando marcámos o golo, aí eu tipo, estava ganho, mesmo faltando 10 minutos para o fim, eles não nos iam marcar o golo, e quando o jogo acabou, eu aí, ganhámos, tipo, não, ninguém nos vai tirar este campeonato. E o João sabe que naqueles empates que nós tivemos, eu sofri, eu quase Eu também. deitei a toalha ao chão, porque aquilo, epá, parecia-me, uma frase que eu disse, e devo ter dito ao João, e disse a amigos meus, foi: o ano passado nós tínhamos 3 jogos para fazer 2 pontos, ou o que é que era, e Exato. fizemos um, tipo, em que nós perdemos no Dragão, perdemos na Luz e empatámos em casa com o Setúbal. Precisávamos de 2 pontos para ficar garantido o terceiro lugar, e fizemos um. Pá, e eu estava a pensar no mesmo, que era, tínhamos 10 pontos de vantagem sobre o Porto, e depois em 3 jogos, em 4 jornadas, perdemos 6. Epá, e aí eu achei mesmo que nós não íamos aguentar. Mas depois de Braga também, lá está, aquilo que eu achava que nós não íamos aguentar até chegarmos a Braga, depois de Braga eu achei, pá, tá feito, tá Está ganho. completamente feito, sim. Aí Foi sim. o jogo da mudança. Rodrigo, vamos aqui à noite que toda a gente aguardou durante 19 longos, dolorosos anos. 11 de maio de 2021. O que é que tu fizeste nessa noite, depois do jogo ter acabado? Bem, então foi o seguinte: eu tive um dia muito complicado, pá, logo por azar. Nesse dia, havia uma reportagem, isto parece que foi inventado, uma reportagem do Porto Canal, num hotel novo que eu estou a colaborar com a abertura, e o Porto Canal queria fazer uma reportagem ao hotel. E, inclusivamente, vinha o vereador da Câmara Municipal de Faro a almoçar comigo, isto dia 11 de maio, e eles tinham marcado precisamente dia 11 de maio. E agora Não tinhas opção. tenho um almoço em Faro, dia 11 de maio, com pessoas e de facto vinha esse almoço. Arranquei do hotel, eram cerca de 5 da tarde, à volta disso, a abrir. Acho que espero que a polícia não esteja a ouvir, mas acho que nunca andei tão depressa de carro na minha vida. Acho que nunca fiz a abrir tão rápido na minha vida. A abrir. Eu tinha prometido aos meus filhos que ia ver o jogo com eles. O meu filho mais velho tem 12, o mais novo tem 10, portanto, sportingistas doentes, sócios, vão aos jogos, vibram, inacreditável. Nunca tinham visto o Sporting campeão e, portanto, estavam, Certo. queriam ver o jogo comigo, a minha mulher também, e, portanto, eu combinei com eles e fui ver um jogo a um restaurante em Lisboa, que tem uma esplanada gira, que é chamado Sem Vergonha, e que é de um sportinguista, e que tinha mais ou menos feito reserva só para sportinguistas, que tinha colocado um ecrã gigante de propósito para a malta ver o jogo. E foi nesse ambiente, com muitos sportinguistas, que vimos o jogo. E depois, o que aconteceu foi muito engraçado. Houve ali o momento da festa, em que eu, basicamente eu e outras pessoas, aquilo foi, sei lá, ninguém, não, nem percebi bem o que é que aconteceu. Fui dos joelhos ao chão, pus-me a chorar, os meus filhos queriam festejar comigo, assim, desculpem lá, mas agora deixem-me matar aqui um Agora é bocadinho, meu. deixem-me tremer aqui um bocadinho. Pronto. E depois, o que aconteceu foi que um amigo meu tinha alugado uma camioneta daquelas turísticas, um bus mesmo, com a parte aberta, e que mandou colocar dizeres onde vai um, vão todos, etc. E com cervejinha, impecável, Certo. música, etc. E, portanto, fomos para esse autocarro, e foi boa ideia, porque, de facto, o Sporting demorou muito tempo, acho que tempo demais, e até acho que foi propositado, claro que não resultou, esta gente é parva, acham que as pessoas estão 19 anos à espera, acham que iam ficar menos Aguentava a tempo. noite toda. Claro, Exato. É óbvio. raio de ideia. Como se as pessoas fossem desmobilizar. Eu saí do Marquês, eram quase 6 da manhã. E, portanto, tive às voltas em Lisboa com essa caminhoneta, fomos a Alvalade com essa caminhoneta, tive um momento espetacular, que foi nós passarmos com a caminhoneta perto debaixo da zona circular, tem aquele aqueduto, não é? Ao pé da zona das relotes estavam Sim. milhares de pessoas. Parámos aí a caminhoneta, foi um festival, tudo a cantar, tudo aos saltos, pá, foi inacreditável. Depois fui para o Marquês, não consegui chegar com a caminhoneta, fomos a pé para o Marquês, onde encontrei algumas pessoas, perdi-me de outras, encontrei-me com outras outra vez, à espera do autocarro. Claro que fiquei 3 dias com a úvula completamente inchada, fiquei com ainda tenho marca de uma tocha no olho, a bater mal e a ressacar durante, enfim, foi o que foi, pá, mas foi espetacular. Eu ainda estou, de alguma forma, em êxtase e a viver, mas foi um momento único. Eu tenho 42 anos, tive a oportunidade. Em 99, 2000 e 2001, 2002, já bebia uns copos e já festejava. Eu ainda sou do tempo de festejar a Taça de Portugal de 96, no Jamor, foi o primeiro título que festejei. O Marítimo, 2-0, 2 golos do Jordan. E que foi aí que, inclusivamente, se começa depois a tradição de ir ao Marquês, eu penso que é nessa que o Jordan vai pôr o Cascola ao Marquês. E, portanto, quer dizer, já começam a ser alguns títulos que festejei, como outras taças, mas isto, eu acho que, continuo a dizer, este para mim foi o título mais importante da história do clube. E que acabou por ser uma noite inesquecível. Beatriz, como é que foi a tua noite de 11 de maio? Eu estava aqui a ouvir o Rodrigo e estava a sentir tudo o que ele estava a dizer. Eu, na verdade, o meu pré-título começou no dia 10, porque o Porto ia jogar, não é? E nós estávamos todos naquela, vai, não vai. E então nós decidimos, eu e os meus amigos, ir jantar ao pé do estádio nesse dia. Pensámos assim, vá que não vá, se calhar isto ainda corre alguma coisa, depois já estamos aqui. E eu nesse dia, lembro-me super bem, estava a escolher que camisola é que queria levar vestida. E eu tenho uma camisola que era do meu avô e um casco qualquer dele e pensei assim, não, vou guardar isto para amanhã. E fiz bem. E guardei. E vi o jogo em casa de uns amigos. Estive lá, estive ao pé do estádio desde cedo. Porque também, pronto, lá está, devido ao facto de estarmos na situação em que estamos, não é? Há muita gente que nós já não vemos há muito tempo, que nós se calhar vemos mais que frequência no estádio e no pavilhão e tudo o que seja, então eu tive a oportunidade de estar com muita gente que já não estava, como é óbvio que, pronto, quando o árbitro apitou, que eu também tive que ter aqueles minutinhos de choro, de respirar fundo, o que é que está a acontecer, o que é isto, não é? E depois, inclusive, eu estava com o meu namorado e com os amigos e tive aquele momento de me agarrar a ele e de estarmos tipo, quê? Tipo, que é isso? E aquela emoção que uma pessoa nem consegue explicar. E depois fui celebrar, não tirei máscara, foi tudo super seguro, não estive no meio de pessoas, portanto, sim, eu estive no Marquês e sim, não estive em risco, portanto, soube fazer a festa à minha maneira sem problemas nenhuns. E pronto, e também andei bastantes quilómetros. Acho que andamos todos nessa noite, para ser mais precisa. No meu caso não foi ressaca, mas dores nas pernas, bastante, mas repetia, e se fosse preciso andar o dobro, eu andava, pronto, se calhar o dobro depois também. Mas começou a chover, e no fim começou a chover, e não vamos com aquela morrinha toda no fim, mas enfim. Não, e eu mais, acho que foi antes do jogo do Braga, eu comprei umas tintas verdes para o cabelo, mas mesmo tipo tinta, não era spray, era mesmo tinta. Pensei, pronto, agora estou a comprar isto, vou dar azar, mas pronto. E estava, contei aos meus amigos todos, andei o tempo todo, vou pintar o cabelo de verde. Fomos campeões, eu meti-me na casa de banho, nem sei como é que eu me lembrei, não é? Mas para pintar o cabelo de verde e as tintas eram péssimas e o meu cabelo não ficou verde. Ficou tudo menos verde, ficou tipo palha, mas não ficou verde. E portanto, os meus amigos que me encontravam diziam assim, dei o teu cabelo, não pintaste verde? E eu, pá, pintei. Tentei. Pronto. Andámos assim, mas foi inesquecível, sem dúvida. Foi uma noite que, para todos recordarmos, Ricardo, essa noite que já disseste, resolveste ver o jogo com a pessoa que tu fizeste sportinguista, como é que foi aquele momento a seguir ao jogo, a seguir ao apito final, como é que foi aquele momento, se o conseguires descrever, obviamente, entre ti e o teu irmão de, finalmente, o Sporting campeão? Epá, eu sei perfeitamente, que acho que estivemos abraçados. Epá, não sei dizer quanto tempo, mas estivemos muito abraçados. E eu disse-lhe imensas vezes, eu pensava que isto nunca mais ia acontecer. E disse, e repeti. E depois mas pronto, somos campeões e aconteceu. E depois ele estava numa de, pá, tínhamos amigos nossos, tipo, que depois iam ter ao Marquês e tudo isso, e eu disse, eu só saio de casa depois de ver o Coates levantar a taça, porque eu adoro, eu adoro o Coates desde sempre. Acho que, epá, ele não é o melhor jogador do mundo, não é sequer o nosso melhor defesa central da história ou dos últimos 30 anos, mas é, epá, gosto muito dele e gosto muito dele como profissional e como jogador também. E eu queria ver aquele momento, no, ao vivo, e queria ver aquilo acontecer. E já que não nos deram a oportunidade de ver aquilo no estádio, que era onde se calhar todos nós merecíamos, onde todos nós merecíamos ver. Eu tinha de ver na televisão, e assim que o Coates levantou a taça e assim que eles depois começaram lá com festejos e não sei o quê, e sim, ok, e sim, vamos sair de casa, e vamos sair de casa, e fomos, e andámos até ao Marquês, vi o autocarro onde o Rodrigo estava, Visto? no rato, vi-vos a passar no rato, e depois fomos, epá, encontrei-me no Marquês com imensos amigos, como te disseste há pouco, tipo, são pessoas com quem nós estávamos regularmente, tipo, amigos meus, mesmo amigos, não só amigos de futebol de ir ao jogo, mas amigos com quem até há ano e meio nós estávamos regularmente e agora estamos muito menos, mas epá, naquele dia tinha de ser, porque são anos e anos à espera disto. Exatamente. Deixa-me perguntar aqui ao Rodrigo para começar. Eu vou perguntar aos três, mas vou começar pelo Rodrigo. Rodrigo, qual foi para ti? E só podes dizer um, e depois os outros não podem repetir o jogador, ok? Tem que Oh, pedir meu outro jogador. Deus. Ah, para isto Obrigado. difícil. Coates. Coates, Coates. Isto é justo, que eu acho que é a resposta de não todos, é justo. quase. Acho que é assim, claro que há outros que foram importantes, não é? Eu já me tinha feito essa pergunta para o JN, já me tinham perguntado quais eram as figuras do Sporting e eles deixaram-me escolher mais do que eu escolhi, obviamente, o Coates e o Ruben Amorim. Mas o Coates, acima de tudo, personificou. O Coates representa um bocadinho aquilo que nós somos como sportinguistas. O sportinguista é um resiliente, Sem é dúvida. um fenómeno também, porque de facto Resposta numa coisa que vai sair em breve. Foi exatamente. Ele, aliás, foi resiliente, foi a definição de sportinguista que eu dei. Não é Bom resiliente, comentário que vai sair. é o gajo que teve ali mal, toda a gente lhe caiu em cima, Coates só faz merda, o gajo perde a bola e depois tenta recuperar, bate na perna, é expulso, Autogolo. ou penalti, ou autogolo, é pesadão, nada. E de facto, às tantas as pessoas, eu por acaso também sempre gostei, eu nunca desgostei do Coates, mas obviamente houve épocas do Coates, sobretudo a época passada, que foram épocas infelizes. Eu nunca desgostei, eu acho que sempre foi um jogador com qualidade. Mas de facto, este renascer das cinzas, a força, a garra, aqueles gols nos últimos minutos, o exemplo calmo que ele dá para o resto da equipa, para os jovens, não é um líder de grito ou de palmada ou com aquele género um bocado até português, do capitão mau e meio arruaceiro. Não, é líder pelo exemplo, pela força, pela tranquilidade, eu acho que pela crença que ele teve, que foi sempre o jogador que ia lá para a frente, vou, eu acredito, vou resolver, vou meter a cabeça na bola e vai entrar. Eu acho que esse exemplo do capitão, acho que isso foi também foi muito importante, não só do ponto de vista desportivo dentro de campo, não só do ponto de vista de liderança e de exemplo de liderança, mas também para nós adeptos. Porque esta história dos zero ídolos, para mim, é pá, lamento. Eu acho que o futebol, uma das piadas do futebol é nós criarmos ídolos e criarmos sonhos e Referências, não é? Claro. experiências até para as crianças e tudo mais. E, portanto, eu acho que o Coates tornou-se um ídolo para todos os sportingistas. E acho que é um jogador que ganhou o seu lugar no Hall of Fame, do Sporting, garantidamente. E para mim é o melhor jogador do campeonato, de longe, o mais Também influente e o acho. mais importante. Um grande exemplo, e acho que ele mereceu isso. E acho que é um exemplo do que os sportingistas também são. Tivemos que passar por um mau bocado, mas depois saímos cá por cima com uma força. É isso. Vou mudar então a pergunta, fazer de modo diferente. Beatriz, daqueles jogadores novos, portanto, das contratações, qual foi o que te mais surpreendeu? Qual foi para ti o maior destaque? Das contratações desta época, certo? Desta época, só. É assim, eu acho que se calhar vou dizer. Isto é difícil porque são vários, não é? Porque temos o melhor marcador do campeonato, não é? Que é nós. Mas se calhar não vou ser tão óbvia e se calhar vou dizer o Nuno Santos, porque eu acho que é um jogador que houve uma altura ali que ele deixou de jogar e que realmente a nossa qualidade desportiva houve ali uma altura que foi a altura em que ele deixou de ser titular, que pronto, foi mais complicada. E assim mais para o fim, o Amorim voltou a apostar minimamente nele e realmente viu-se que em certos pormenores ele faz a diferença. Se calhar vou por aí. Se calhar pode ser por aí. Acho que podia ter vários e ter vários argumentos, mas hoje apeteceu-me, pronto, o O Nuno Nuno Santos. Santos, sim, também acho O Ricardo fundamental. Pontes vai dizer o Adan. Não, não, não, não, não. Não, não. Não, Ricardo, vou eu para vou-te fazer o outro. uma pergunta difícil, diferente e mais difícil para ele. Para ti, qual foi a importância de nós jogarmos num sistema tático diferente, no 3-4-3? E como é que tu viste essa mudança inicial? Ou seja, como é que tu interiorizaste o Sporting jogar com três centrais, algo que nunca tinha sido feito? Isso fez-me zero confusão. Não, porque o sistema tático, ou que seja, aquilo depende muito do jogo e depende muito do que acontece durante o jogo e a forma como eles defendem, a forma como atacam e quer dizer, acho que depende pouco do esquema tático. O que o esquema tático pode fazer é potenciar as qualidades de alguns jogadores. E o Coates que nós estávamos aqui a falar é o O exemplo exemplo máximo, não é? perfeito disso, porque pá, um jogador melhorou muito, melhorou mesmo muito. Também há mesmo os nossos laterais, tanto o Porro na direita como Momento. o Nuno Mendes, acho que também beneficiam muito deste sistema. Eu lembro-me que inicialmente, ou no início da época, eu achava que o Porro era, a defender tinha muitas lacunas. Eu acho que ele melhorou muito ao longo da época isso, mas este esquema também potencia as qualidades dele e faz-lo chegar mais vezes à frente e apoiar mais vezes o ataque. Portanto, acho que acima de tudo o Amorim e quem escolheu os jogadores de Sporting soube muito bem fazê-lo para o esquema tático em que o Amorim gostava Aliás, de jogar. curiosamente, há um jogador que é completamente beneficiado por este sistema de jogo, que é o Coates, e há um jogador que é completamente prejudicado por este sistema de jogo, que é o Tiago Tomás. Curiosamente. Sim, verdade, verdade, verdade. Curiosamente. Quer dizer, Mas numa perspectiva de que se ele jogasse com o segundo ponta de lança, ele se calhar poderia, para ele seria mais benéfico do que estar a descair de era uma aula ou estar com um ele ponta de lança sozinho. se calhar teria de jogar mais da forma como o Pote joga, mas Que é outro que foi adaptado, curiosamente, apesar de o pagar Pote 23 golos. transformou-se Iria muito jeito. num craque Zorro, quer dizer, o Pote, principalmente nos últimos jogos do campeonato, ele começa muito bem a marcar, depois tem ali uma fase em que baixa e depois quando reaparece, pá, ele até reaparece a fazer tipo, coisas mais Até transporte de hat-tricks. bola, mais. Sim, Ui, exato. hat-tricks. Esse foi a brincar, esse foi de Não, borla. mas é brincar. até nisso, o Sporting este ano é diferente, porque acontecem coisas connosco que nós nunca acontecer, que é aquela coisa. O Seferovic marcou dois golos, pronto, olha que Não, pena. vamos fazer três. E o Vamos gajo fez três. Pá, até fazer três. nisso. Sim. Ainda se deu ao luxo de Até falhar lá nisso. E um nunca pelo tinha meio feito, e Rodrigo. E brincar. E nunca nunca tinha tinha feito. feito. E nunca Olha, tinha o feito. Campeonato já tinha feito dois Mas golos várias já toda a vezes. gente sabe que ele fez três golos porque estava dopado, é óbvio. Claro. É porque jogámos a Obviamente. seguir. E porque jogámos a seguir, Exatamente. como marcou E os três golos. porque Foi porque jogamos a jogámos seguir, os porque se nós últimos. E jogássemos a jogou seguir ele depois. marcava. Claro, Exatamente. pá, é Então a gente ridículo. sabe. Coisas que só falam quando acontecem com o Sporting. Claro. Oh, Mas. Rodrigo, Beatriz e Ricardo, e se olharem para jogadores, já olhamos sempre para o lado positivo, jogadores que. Não vou dizer que tenham sido desilusões, que eu acho que esta equipa de Sporting acaba por. É difícil dizer. Pedimos para dizer qual é alguma desilusão, mas algum jogador que gostassem de ter visto mais jogar, algum jogador que esperassem se calhar um bocadinho mais, seja porque o treinador não lhes deu opção, seja porque. Eu tenho um fetiche, mas já lá vou. Vou deixar primeiro responderem a Beatriz, Beatriz e o força. Ricardo. Alguém que tu olhes para o plantel e disseste, epá. Gostava que ele tivesse jogado mais, ou por outro lado, que se calhar esteve pouco tempo em campo, por alguma razão que. Pode ser o fetiche, como o Rodrigo, pode ser mesmo uma Tenho um jogador razão. fetiche. Não. Algum que te. Eu acho que, se calhar, para ser coerente com o que eu disse da outra vez quando falei com o João no podcast, se calhar vou falar do Daniel Bragança, que acho que é um jogador que, pronto, que nós simpatizamos todos os sportinguistas, acho eu. Pelo menos com os que eu conheço, sim. Sim. Se calhar acho que lhe podia ter sido dado mais uma oportunidade ou outra em certos jogos, mas também no final estou surpreendida porque no final até teve algumas oportunidades, mas acho que podia ter tido assim um bocadinho mais. Acho que sim. Ricardo, pois, e acaba por ser, e tu estavas a dizer, e bem, acho que houve muita gente a pedir, e há outro jogador que também muita gente pediu, vamos ver se alguém fala dele, mas Ricardo. A Beatriz roubou uma resposta e eu não quero roubar a do Rodrigo. Já sabes qual é o petista, estás nos mesmos grupos que eu, já sabes qual O é. Ricardo Exato, vai fazer de palhinha e vai te roubar a bola, Rodrigo. Vai te fazer exatamente. roubar a bola. Não, mas podes. Epá, mas eu acho que o Bragança, assim, tipo, o Bragança podia ter jogado. É difícil, num ano em que somos campeões, eu estar a dizer Claro. que o treinador podia ter Podia feito ter feito outro mais tipo, isto ou outro, outro claro. tipo de escolhas, não é? Portanto, eu gostava de ter visto mais o Bragança porque eu sou muito fã do Bragança, não É é? É por verdade. aí. Não sou como, não como no Rodrigo, eu não sou o maior fã do mundo do Jovane, Mas no, numa época em que o Tiago Tomás faz tantos minutos, epá, e eu gosto do Tiago Tomás, mas ele ainda tem de pedalar muito para ter tantos minutos no Sporting, o Jovem se calhar podia ter tido muitos mais minutos. Epá. Eu gostava que o Plata desse certo. Pois, isso era. Eu também ia falar disso, mas já lá vou. Eu gostava que o Plata desse certo, porque o tipo de jogo, a técnica, eu acho que faz-nos muita falta um jogador como o Plata que vá para cima dos. E ele passa, ele passa aos adversários, ele tem uma técnica e uma rapidez e até tem golo. Tem mais decisões, mas isso melhora também, pode melhorar com o tempo. Mas pronto, eu gostava que o Plata tivesse mais minutos ou pudesse vir a ter mais minutos. Acho que há bastantes, vai-se embora, não é? E acaba esta conversa, mas gostava não que... Não sei, não creio também, não. Ele ganhou, ele também, um dos méritos do Amorim foi ter recuperado o Plata, atenção, não podemos esquecer dessa recuperação do Plata. Claro. Olha, o Plata entrou em Braga nos últimos minutos. É verdade, muito importante. E jogou muitíssimo bem. É verdade, muito importante. E ainda foi até marcar um gol também contra o Marítimo. Exato. Sim. E por isso é que eu digo que se calhar a desilusão que eu colocaria melhor, e acho que é, numa época como esta, colocar a desilusão é colocar uma forma positiva, e não negativa. Claro. Ou seja, é colocar uma perspectiva de porque eu esperava mais dele foi o Gonzalo Plata. Porque o Gonzalo Plata, curiosamente, se vocês estão recordados, no final da época passada, o Sporting começa a jogar um bocadinho mais futebol já com o Ruben Amorim, quando o Ruben Amorim resolve colocar em campo Jovane e Plata, quando começa a ter alas a desequilibrar lá na frente e a criar situações de golo. E depois, obviamente, para o fim, nos últimos jogos, houve ali uma debacle emocional. Mas o Plata é um jogador que eu espero coisas e, portanto, a partir do momento em que soube que ele não teve a melhor atitude nos treinos, ao ponto de um treinador tão inclusivo como é o Ruben Amorim, porque reparem, tivemos essa discussão se o Matheus Nunes faria o lugar de lateral direito em vez do João Pereira. E eu disse logo na altura, não, conhecendo o Ruben Amorim, que quer incluir todos e que quer fazer todos sentir parte do plantel, tenho quase a certeza que o João Pereira só não irá jogar se estiver mal fisicamente. E foi isso que ele fez. Porquê? Porque, de facto, é o espírito do Ruben Amorim. Portanto, fazer isso a um jogador é preciso mesmo que, eventualmente, esse jogador não tenha estado no seu melhor rendimento, nos treinos, etc. Portanto, eu aí diria que é o Plata. Relativamente ao fetiche, é o Jovane Cabral. Eu acho o Jovane Cabral um craque. Acho mesmo que não há nada a fazer. Aliás, o Ricardo Malaquias é testemunha que eu disse, e ele é testemunha, eu apostei 10€ de propósito no final no jogo do Porto para a Taça da Liga, em que disse, da meia-final, vai resolver é o Jovane Cabral. Ah, está bem, ainda gozaram comigo. Eu apostei de propósito só para depois me desmeter os 100€ na cara, porque era a odd, era pagar 10, se o Jovane Cabral metesse, eu ganho com 10€, ganho 100€ e mostrei-lhes, olha, está aqui, tenho que acreditar mais nele. E eu acho que é daqueles jogadores que tem uma capacidade de decisão. E depois há outra coisa que me irrita no João Cabral, e o Sporting está, também tem esse fetiche comigo, e concorda comigo, que é esta história de que só entra melhor quando, no final. E, não, ele já demonstrou várias vezes que rende quando joga a titular. Tem uma coisa que as pessoas, se calhar, não observam. Ó, Rodrigo, vais-te ver o último jogo. O último jogo. Não, e é outra coisa que as pessoas não observam, que eu já tenho dito muitas vezes, é que ele tem uma capacidade de fazer passes de ruptura muito acima da média. Ele mete muitos jogadores do Sporting na cara do golo. Muitas vezes não é só explosão, não é só drible, não é só força de remate, e a verdade é esta, que ele também tem essa capacidade até de bolas paradas, é visão de jogo e capacidade de fazer passos em ruptura. Agora, claro que depois tem outras questões, que é gerir os tempos do jogo, gerir a intensidade, há alguma frieza na circulação, a questão física que ainda é uma incógnita, embora tenha vindo a melhorar bastante esta última época, já foi bastante mais consistente. Eu diria que vender o Jovane Cabral é um erro, porque eu acho que... Aliás, reparem uma coisa, o Jovane Cabral também foi um bocadinho prejudicado pelo sistema de jogo do Sporting, porque a partir do momento em que nós estamos a jogar com o Pedro Gonçalves descaído para um corredor, aliás, o grande erro da Mourinho na época foi quando resolve retirar os alas, não é? O próprio Bruno Santos deixa de jogar, quer dizer, e tivemos ali, houve aquela tentativa de adaptação do Tiago Tomás, que não resultou, e deixámos de ter extremos puros. E portanto, eu, para mim, Jovane Cabral é o meu fetiche, não sou o único. Não sou o único que tem Não és, Rodrigo, não és. eu acho que é um jogador muito importante para a próxima época de Sporting, inclusive nas competições europeias. E já lá iremos, já vamos aqui à próxima temporada. Deixem-me só tirar aqui o jogo do Braga com o Braga da equação e tirar a segunda volta da equação completamente. Beatriz, na primeira volta houve jogos muito importantes. Aliás, na segunda foi quando nos sagramos campeões. É verdade, foram jogos importantes também. Mas na primeira volta tivemos ali o jogo com o Porto, o jogo com o Benfica, o jogo com o Famalicão. Houve jogos onde, de facto, a importância do fator equipa, do fator coletivo, acabou por se fazer valer. Qual foi o jogo da primeira volta, atenção, onde tu sentiste que, epá, se calhar isto até pode acontecer? É assim, eu na verdade estava... Eu acho que nós todos sentimos isso, que é aquele mix de isto pode acontecer com... pronto, já, calma, que nós já sabemos como é que normalmente corre. Mas eu acho que tanto no jogo com o Benfica como no jogo com o Porto, são dois jogos que nós normalmente... Não sempre, mas muitas vezes nós jogamos bem, mas acabamos por falhar algo e depois acabamos por não conseguir vencer. Eu não me lembro, mas acho que com o Benfica nós já não ganhávamos um jogo assim há bastante tempo. Alvalade já há muito tempo, em Alvalade. Ganhamos para a taça. Ganhamos para a taça 1-0 com o gol do Benfica. Não, para o campeonato já, para a seis épocas. Acho que era o Sapinto treinador a última vez. Pois, que ganhou. Imagina. O campeonato já vai há muito tempo, sim. Pronto, e eu lembro-me de ir para o jogo e ter lido isso, alguns no Twitter, alguém a dizer isso, e eu pensar, pronto, agora é que são elas, porque normalmente, pronto, é aquela altura mais, que nós trememos se calhar um bocadinho mais, e depois, se calhar, acho que foi nesses dois jogos que eu pensei que havia qualquer coisa que podia estar ali extra, de lá está, de aguentar e de resolver no fim, não é? Porque foi em ambos os jogos, foi assim uma coisa... Já estávamos todos com aquele pensamento, pronto, ok, é isto. Mas acho que talvez tenham sido esse. Posso-me dar a esquecer, mas acho que sim. Esta do Tigas é boa. Tiago é boa. Rodrigo, cantou-se pelo Jabalho, entrou no bar. Mas sabe uma coisa, a Sofia Oliveira desbloqueou-me, porque ela houve uma altura que me bloqueou no Twitter. Há uma altura que ela bloqueou toda, acho que muita gente sem muita saber gente. Porque é que se bloqueava. Mas se bloqueou, com muita gente a queixar-se. Porque eu voltei porque é que ela a ver os bloqueado. Acho que foi naquela altura que ela imbicou ali com o Giovanna, malta depois. Eu fiz um post. Uma altura que aquilo não bateu certo. Mas... Eu fiz um post que o Giovanna mostrava os músculos e o título é Oh Sofia! Pronto, e acho que ela não deve ter gostado. Ela até costuma, levar as coisas na boa, se faltarem ao respeito, como é normal, não. Até costuma levar para a bomba. Mas eu lembro que houve ali uma altura de malta a queixar-se que ela estava a... Até porque eu não ofendi, fiz só uma, pronto, claro. Só uma piada. Mas... E houve muita gente, mas eu acho que houve ali uma altura que aquilo foi, ela recebeu, as notificações devem ter sido muitas, porque foi mesmo muito pesado, mas pronto. Olha, Ricardo, entre o jogo do Benfica, ou por outra, com o Benfica em Alvalade e com o Porto, qual foi o jogo onde tu viste, de facto, que... Pronto, obviamente com o Benfica ganhámos, com o Porto empatámos, mas qual foi o jogo onde tu notaste aqui que a vertente tática e a vertente importante de Rubén Amorim fazer as substituições e estar mais atento ao comportamento dos jogadores fez aqui mais a diferença? Foi com o Benfica ou com o Porto? Olha, eu, o Porto, que foi logo tipo terceira jornada do campeonato ou qualquer coisa assim, eu fiquei lixado com o Amorim. Porque foi no jogo em que era o regresso do João Mário. O João Mário tinha chegado nessa época e desculpem-me toda a gente, mas para mim o João Mário sempre. Sempre. João Mário, é verdade, João eu Mário confirmo, mais, eu confirmo. E mais é um vezes. João Mário lover, exatamente. Completamente. É mesmo. E o João Mário não entrou nesse jogo, entrou nos últimos 10 minutos. E ajudou a empurrar e a encostar o Porto ali. O Porto não saiu da área depois do João Mário entrar e depois do... E conseguimos chegar ao empate. No jogo com o Benfica, já no final da primeira volta, acho que foi o jogo em que eu mandei a primeira mensagem a sério a dizer eu acho que podemos ser campeões. Foi depois, pá, ganhar aos 92 minutos, não lhes ganhávamos há sei lá quanto tempo. O jogo não foi espetacular. Foi mal, foi mal. A haver alguém a ganhar, teríamos de ser nós, porque eles não fizeram nada, mas nós também não fizemos assim. Também não foi mesmo espetacular. Mas no final desse jogo, depois daquela vitória aos 92, eu achei, isto pode mesmo. E o gol marcado pelo Matheus Nunes, Que nos companhia jogou Matheus Nunes, não é? que ia jogar no lugar do Palhinha, e depois jogou o Sem Matheus dúvida. Nunes, e depois foi ele que marcou, e despenalizaram-nos o Palhinha. Foi muito estranho este campeonato. Tipo, não aconteceu nada como é normal. Portanto, eu achei que nesse jogo nós mostrávamos mesmo que éramos, com o Porto ainda era numa fase muito inicial mesmo. Tipo, a equipa jogou Era com. complicado perceber. Sim, era. Tipo, aquele empate com o Porto aconteceu no último minuto e foi bom empatar, foi bom conseguir o empate, não foi bom empatar, foi bom conseguir o empate naquelas circunstâncias. Epá, mas era a terceira jornada e acho que era o segundo jogo, porque nós ainda nem tínhamos jogado a primeira jornada, que tinha sido adiada por causa do Covid no Gil Gil Vicente e não Vicente. sei o quê. Portanto, aquilo era muito cedo. Não, para mim, nessa fase, ainda ia ser uma época igual a todas as outras. No final da primeira volta, também é o jogo com o Nacional, também é um O jogo com o jogo. Nacional, que é ultra importante, Esse jogo é sim. muito Jogo de importante, não luta e só de por garra, duas não é? razões, que é pela forma como nós ganhamos, não é? Que acho que é uma forma a campeão, acho que se presenta ali, Grande jogo de João Mário. e por ter sido o voo mais seguido no Flight Radar 24, que é um dos sites mais importantes da aviação em termos de seguir voos, e acho que houve uma certa loucura, onde eu também entrei nessa loucura, a seguir ao minuto esse voo, mas acho que mostra bem o quanto nós muitas vezes somos diferente de todos os adeptos. Oh, Rodrigo, aqui alguém pergunta o que é que tu tens a dizer dessa anedota do Sporar e do Porro que entrou num bar, que é uma brincadeira, obviamente, se é que alguém não sabe do que é que estamos a falar, um célebre programa onde o Rodrigo comentava com o Vasco Mendonça do lado do Benfica e o Paulo Baleia do Porto, o Vasco faz uma piada em que diz: ah, entra o Sporar, o Porro e não sei o que mais, E o e o que é que vai pedal acontecer, num e o bar. pedal, e pronto, e o que é que acontece? Realmente aconteceu magia e o Sporting foi campeão. E alguém pergunta isso. Olha, a minha resposta vai surpreender algumas pessoas. Eu vou-vos dizer uma coisa muito honestamente. Eu já estive na TVI, estive na Sporting TV, na TVI, na SIC, também já fui convidado a ir à Bola TV, também já estive uma vez na CMTV. Eu vou dizer com honestidade, eu gostei de conhecer, à exceção do Pedro Guerra, que é um nojo, que é um nojo. À exceção do Pedro, e acabando a batatada com ele, inclusive tivemos que ser separados, a seguir ao programa pelos cameramans e pela equipa de estúdio. À exceção do Pedro Guerra, eu gostei de conhecer toda a gente. E eu recebi, vocês não imaginam, foram centenas, se não milhares de pessoas com o vídeo agora, com o vídeo a Sim, relembrar esse clipe, exatamente. as palavras do Vasco, Para não te milhares esquecer. de mensagens, pessoas com que eu já não falo há anos, me mandaram aquilo, Rodrigo, agora tens que. Mas a verdade é esta, o Vasco até é uma pessoa que eu aprendi a respeitar. É uma pessoa com alguma inteligência. É uma pessoa inteligente. É Eu uma pessoa conheço que há foi muitos capturada. anos e é verdade, Foi confirmo. uma pessoa que foi capturada ali a determinado ponto. Porque ele começou muito bem os programas de uma forma independente. E acho que de alguma forma ele foi pressionado. Coisa que comigo nunca aconteceu, mesmo com o Sporting. Eu nunca sequer dei essa hipótese. Eu sempre disse que aquilo que vou dizer nos programas é da minha cabeça. As pessoas que. Gostando ou não gostando, mas é da minha independência e daquilo que eu acredito como adepto. E o Vasco, de alguma forma, foi ali capturado e depois, para o fim, com muita pena minha e dele, os programas acabaram numa altura em que ele se tornou uma voz importante do lado do Benfica a levantar certos problemas que estavam a acontecer no clube dele. E portanto, o Vasco até não é, se calhar, o bicho de sete cabeças que algumas pessoas fazem. E eu até acho que aquilo que ele disse naquele momento tinha alguma piada. Isto pode parecer estranho. Eu acho que naquele momento, a forma como ele disse aquilo, no momento em que foi, até teve alguma piada. Claro que nós não gostamos, porque estão tipo a brincar, a gozar com o Sporting, mas a verdade é que quando nós olhamos, ouvimos os nomes Porro, Fedal e Sporar, Quem é que pensava naquela altura que o Sport ia ser nomes. campeão ou ia fazer Exato. qualquer coisa? Na O zero, não Porro, é? quer dizer, o Porro, o que é? Fumar um Porro, o Sporar, brincar, outras Outra associações que brincadeira. fazem, não sei Claro. o quê. O Fedal, o marroquino, que curiosamente, por acaso, o Fedal, eu aí até tinha mais esperança no Fedal, porque até eu falava com alguns adeptos do Betis que achavam que ele até era o melhor central do Betis na Sim, altura, e eles. e portanto, até tinha. Agora, ele até teve alguma piada naquele momento, claro. E o Vasco hoje admite que aquilo envelheceu espetacularmente bem. Até teve, inclusive, foi para o Twitter e escreveu isso. E Sim, é sim. pá, sim, senhora. E Ele portanto, até comentou agora no final, quando quando esse vídeo voltou a aparecer agora no final da época, ele até fez um post porreiro. Fez, exatamente. Um tweet porreiro. E portanto é assim, por mais gozo que me pudesse dar, estando em direto e poder retorquir e dizer então Vasco, como é que é, como é que é? Agora também não é possível. A verdade é que também temos que ser, temos que ter. Claro que é muito mais fácil termos fair play quando ganhamos. Quando ganhamos. Claro. Quando não ganhamos, ficamos ali um bocado. Claro. Aliás, aquela que me irritou mais de sempre do Vasco, para mim essa é que me irritou mais de sempre, que nós só ganhávamos era os títulos de Sebútio e não sei o que, essa foi a que me irritou mais. Olha, é Sebútio, olha, é Sebútio, é hockey patins, é futsal, é futebol, vamos lá ver se também não será em hockey, e se não será também em basquete, e... Ainda estou com aqueles 3 pontos do Smith, a bola mesmo a subir. Olha, aproveitando aqui a deixa do Rodrigo sobre as modalidades e ainda antes de irmos aqui ao resumo semanal do Tigas, Beatriz, qual é a modalidade que te faz aqui a sofrer mais e o porquê? Eu acho que é o futsal, porque é tudo muito bem. Pronto, para mim é o futsal, porque acho que é também que eu acompanho há mais tempo. No Sporting, não é? Mas é tudo muito intenso. Eu normalmente costumo dizer que quando jogo ao Sporting em futsal, eu espero sempre que não haja futebol a seguir, porque senão eu não consigo ver o jogo de futebol como deve ser, porque sinto que é uma grande seca, porque o futsal é tudo ali muito rápido e o futebol é muito maior o campo, não é? Então acho que se tivesse que escolher assim uma modalidade era o futsal. Ricardo, qual é aquela modalidade que mexe mais contigo? É o futsal também, e desculpa repetir a resposta, mas é o futsal. É o futsal principalmente por tudo aquilo que a modalidade tem dado ao Sporting, e quando nós não ganhávamos nem no Sebútio, era o futsal que íamos buscar algumas alegrias ou que ainda nos animava. Portanto, acho que sim, é óbvio que eu não gosto, não adoro a modalidade, mas o hockey, há que ver que a equipa há muito, muito pouco tempo nem existia a secção de hockey, portanto, terceira divisão, subiu e agora é bicampeã europeia, portanto, é óbvio que há orgulho e que, sim, é óbvio que há orgulho e que, pá, apesar da modalidade não ter muito saco, mas quer dizer, vi os jogos agora o hockey tem o problema da dificuldade de acompanhar o jogo. É isso. Em televisão. Ao vivo é muito mais espetacular. Claro que é. Espetacular. A velocidade. A televisão é um desporto difícil de acompanhar. É. Eu acho que também não ajuda, não é? Se tivessem habituados a ver o hockey também não ajuda. Como eu, já estavam habituados a ver o hockey. Não, mas aí o hockey gel tem a vantagem porque tem o piso branco e aqui nem isso ajuda. Sim, o hockey para ti. Mas mesmo assim também tem alguma dificuldade. Tem, porque ainda é mais rápido o desporto. É. Aliás, é considerado o desporto mais rápido do mundo. Eu também gosto muito de handball, por exemplo. Eu gosto muito de handball. Eu pensei que a pergunta era para o lado do que é que custava mais, porque para mim o handball é o que custa mais de tudo. O handball deixa... Em termos de desporto, irrita completamente de uma forma. Tanto estamos a ganhar por 7, como de repente já estamos a perder, e aquilo é uma coisa que nos deixa completamente virados. E o basquete este ano está a ser uma emoção, não é? Isso é verdade. O basquete, ainda por cima, contra um adversário que eu acho, vou dizer isto aqui, que eu acho que algumas pessoas vão concordar. Eu vou-vos dizer, eu não tenho problema nenhum dizer isto. Eu acho que as rivalidades é uma coisa saudável quando não se passa para determinado tipo. Depois há esta coisa muito portuguesa que em Portugal não se pode torcer contra a equipa na Europa. Por amor de Deus, lá fora, em Espanha, Itália, Inglaterra, em todo o lado, claro que torcem todos uns contra os rivais. Nunca houve essa confusão sequer. É uma coisa normal. Os jornalistas portugueses que criticam muito que eu não apoio o Benfica ou o Porto ou o Chaves nas competições europeias, são os primeiros a ir a Roma, e se uma equipa portuguesa vai jogar contra a Roma, vão achar muita piada a encontrar adeptos da Lazio que estejam a favor da equipa portuguesa. É verdade. Mas é verdade. Aí já é giro. É um bocado aquele provincianismo que nós às vezes temos. Tivemos um exemplo de provincianismo brutal agora esta semana com o episódio triste que se passou com a questão da Liga dos Campeões. É um exemplo de provincianismo e de tratar lá fora de uma maneira e tratar os portugueses como se fôssemos de segunda. Mas isso é outra, outra conversa. Já lá vamos, eu este ano, pá, eu que sou, eu não tenho problemas nenhum de dizer, pá, eu não gosto do Benfica, nem é berlindo, nem pintado de ouro, pá. Porquê? Porque tenho os meus amigos, a maior parte, e tenho muito bons amigos benfiquistas e discussões de discussões de morte, de nos desangarmos, de tudo e mais alguma coisa. Mas este ano irritou-me mais o Porto, porque infelizmente eu, os adeptos do Porto, que muitas vezes a mim me defenderam porque eu fazia o ataque a coisas que não tinham a ver com o Benfica ou não ser o Benfica, que era um ataque sobre coisas sobre o futebol português que eram óbvias e evidentes, e ainda bem que o Porto ajudou a revelá-las, e muito bem, eu agradeço, mas também não posso ficar só porque sim, de olhos fechados a um conjunto de comportamentos que o Porto este ano resolveu ter através do seu diretor de comunicação e através de comentadores e do seu presidente. É para que este ano, confesso, quase que eu acho que eles me irritaram mais do que estão os calimérios de todo tamanho. Ontem fiz só um tweet a pegar com um deles, que é o famoso Nuno Fraga Coelho. Logo, como é? Há dois ou três ali e que eu gosto. Ofender. Já me bloqueou, que é o Babalu. Não, já me bloqueou. Eles logo uma melancia. Mas é, eles este ano, já o ano passado, sabe? Mas o ano passado como ganharam, pronto, a coisa... passou, mas este ano eles estão uns calimeros e uns churros por tudo, inacreditável, portanto esta história do basquete está-me a deixar É por isso, é o basquete, não é só ser campeão, é ser campeão e ser contra eles. Por isso exatamente. É que... E vamos ter no hockey vamos ter também outra. E se calhar no hockey ainda vamos ter que jogar contra eles outra vez. E falando em jogos de modalidades, vamos então agora sim, aproveitando aqui a vossa deixa, para o resumo das modalidades, pela voz e pela imagem do Tiago Tal. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os ouvintes e espectadores do Sporting 160. O handball deslocou-se ao Pavilhão da Luz para a penúltima jornada do Campeonato Nacional, tendo perdido frente ao Benfica por 34-32. E se 66 golos num jogo é ótimo para a promoção da modalidade, este foi um jogo onde as equipas se esqueceram completamente de defender. Se o Benfica já é conhecido por ter algumas dificuldades defensivas, no caso do Sporting eu diria que isso é normal, porque é aí onde reside a nossa maior força. Foi um jogo com ataques bastante rápidos, golos em transição e muitas exclusões que obrigaram as equipas a jogar muito tempo em inferioridade numérica. O Benfica explorou e trabalhou muito bem para pressionar bons remates a Djordjic ou para Ole Ramel, que quer de ponta, quer em segundo pivô, esteve sempre muito eficaz. Já o Sporting aproveitou a boa meia distância de Pedro Valdez como habitual e as finalizações aos 6 metros, fruto de contra-ataques ou buracos na defesa do Benfica. Na parte final, o Benfica apertou um pouquinho na defesa e isso foi suficiente para o Sporting cometer erros e deixá-los encarnados fugirem. Muito má postura defensiva por parte dos jogadores do Sporting, algo que já se tinha visto no jogo frente ao Belenenses, e eu não sei se os jogadores pensam que já estão de férias, mas a época ainda não acabou, até porque ainda falta uma jornada e estamos na Final Four da Taça, onde iremos precisamente defrontar este Benfica. Djordjic com 11 golos e Ramel com 10 foram os grandes destaques da partida. Do nosso lado, apenas Francisco Tavares com 7 golos, muita raça e muito querer durante todo o jogo, merece ser mencionado. O basquetebol foi até ao Dragão Arena disputar o jogo 3 e 4 das finais dos playoffs do Campeonato de Basquetebol. O jogo 3 perdemos por 87-73, foi um Porto com muito mais cabeça e muito mais tranquilo, fez uma primeira parte mais dominadora, com melhores percentagens de lançamento, muita entrega na defesa e na luta dos ressaltos. O Sporting sentiu dificuldades em termos ofensivos e defensivamente estávamos amorfos. Travante acabou excluído com duas faltas técnicas ao fim de 12 minutos e Elisser terminou o encontro com 0 pontos marcados. No terceiro período, o Sporting começou a encetar uma recuperação após estar a perder por 18 pontos. Chegámos a estar apenas a 7 pontos no final do terceiro período, mas o Porto voltou à carga e soube aumentar e gerir novamente a vantagem no último período. Os Dragões foram mais eficazes ao lançar de todo o lado e dominaram a luta das tabelas. E sem Travante e Elisser, o Sporting até teve 6 jogadores com 10 ou mais pontos, sendo que Shaqiri foi o nosso melhor marcador com 14, mas faltou querer e intensidade defensiva a algumas unidades. No jogo 4 o Sporting ganhou e se fosse boa, vencendo por 80-76, um Sporting que entrou muito pressionado para este jogo, mas curiosamente entrou bastante mais sereno que no jogo anterior e já contra Avante e Elisor com a cabeça na cidade do Porto. Luís Magalhães acabou excluído ainda no primeiro período, mas isso até acabou por ter um efeito de unir ainda mais a equipa. Ofensivamente íamos circulando bem a bola e encontrando boas situações de lançamento, embora tínhamos falhado algumas bolas próximas do sexto. O Porto apostava no bloqueio direto com o seu poste e com o seu lançamento exterior estava com uma fraca percentagem, o Sporting conseguiu ir ganhando algum ascendente. No terceiro período, o Sporting continuava com muita entrega defensiva e com muita luta pelos ressaltos, e no ataque atacávamos os jogadores do Porto que seguiam enchendo de faltas, sobretudo os interiores. O Sporting chegou a ter 13 pontos de vantagem, mas ainda antes de terminar o terceiro período começaram a surgir na partida outros artistas que tiveram até maior incidência no início do quarto período. O Porto conseguiu manter os seus principais jogadores com 4 faltas, enquanto que o Sporting chegou rapidamente às 5 no início do quarto período. Travante acabou excluído a 3 minutos e 52 do final, até que com o jogo e com o marcador bastante equilibrado, surgiu Shaquir Smith com 5 pontos seguidos em 2 grandes lançamentos e cavou uma diferença de 4 pontos a 20 segundos do fim, que nos valeram a vitória. Travante foi MVP da partida com 19 pontos, 7 ressaltos e 3 assistências, muito bem coadjuvado por Elisser com 14 pontos e também 7 ressaltos. O futsal masculino apurou-se para a final, tendo vencido os Leões de Porto Salvo no Pavilhão João Rocha no jogo 2 das meias-finais por 5-1, numa primeira parte equilibrada com oportunidades parte a parte, mas o Sporting sempre com mais volume de jogo e oportunidades mais claras. Até que Guita escorregou no meio-campo e o Porto Salvo marca de baliza aberta adiantando-se o marcador. A toada manteve-se até o intervalo, com o Sporting finalmente a conseguir empatar de bola parada por Cavinato, e na segunda parte já se viu um Sporting melhor, que acabou por corrigir os erros da primeira, e chegamos ao 3-1 com alguma facilidade, também através de bola parada, mas o Porto Salvo nunca desistiu e sempre podia criar perigo. O quarto gol foi marcado num desvio à boca da baliza e o quinto numa rápida transição. Os golos foram um bisto de Cavinato e Tainã e um golito de Merlin. Estamos na final, onde vamos marcar encontro com o Benfica pela 12ª vez. O hóquei masculino também se apurou para a final, tendo batido no jogo 3 das meias finais o Barcelos fora por 3-2. O Sporting se apurou para a final com uma série de 3-0 frente a um adversário dificílimo. O Barcelos entrou muito pressionado para este jogo e o Sporting até aproveitou para criar logo perigo, mas os da casa rapidamente tomaram conta do jogo. Nós estávamos coesos defensivamente e apostávamos nas transições com rápidos contragolpes e fazíamos uma gestão eficiente do tempo de ataque, até que nos últimos 10 minutos começámos a subir um pouco de produção e Platera marcou mesmo dando vantagem antes do intervalo. No início da segunda parte, o Sporting matou o jogo com 2 gols de rajada de Tony Pérez, fazendo 2-0 e 3-0 aos 26 e 27 minutos. O Barcelos depois pediu um time-out, reorganizou as ideias e começou novamente a tomar conta da partida e já só fez os golos após os 40 minutos, conseguindo até reduzir para 2-3. O Sporting ainda reagiu logo depois, marcou para o Platero, mas o golo foi anulado, pelo que o resultado não mais se mexeu. Agora vem a final, que vai ser duríssima, seja qual for o outro finalista, porque Porto e Benfica vão à negra. Este é o resumo de 58 das modalidades no encerramento da 5ª temporada do Sporting 160, mas eu não fico por aqui, porque ainda há troféus por conquistar, por isso vemo-nos no Patreon. Até lá, saudações leoninas e saúde para todos. Digas alto. E um grande, grande resumo de fecho desta 5ª temporada do Tigas, que, como disse bem, continuará com o resumo semanal no Patreon todas as semanas. Aproveitar aqui, antes de mais nada e antes de passarmos às próximas questões, dar os parabéns à nossa seleção de sub-21 que atingiu neste momento as meias finais. Vamos jogar contra a Espanha na quinta-feira às 17 horas e vai ser um jogo importantíssimo onde todos temos que torcer pelo mesmo lado. Pedro Varela, já sei que tinhas uma questão para fazer, mas se não, não tiraste estava em mudo, ninguém estava a dizer que ganhamos a Itália com um resultado que nos é muito querido, que é um 5-3, que é sempre um resultado que nos traz boas memórias. Boas memórias. Para a Taça de Portugal contra o Benfica. Engraçado é que dois jogadores que o ano passado estiveram na órbita do Sporting e marcaram golos. Curioso. Não chegaram a vir, mas é verdade, é engraçado. Pois. Dani então, da Mota olha, e o Camaca. Exatamente. Por falar em próxima época e também no regresso da Champions ou da Liga dos Campeões à Alvalade, Beatriz, Ricardo, Rodrigo, como é que encaram a próxima temporada? Porque é diferente, já não podemos dizer que somos candidatos jogo a jogo, não, nós temos que ser candidatos desde o início, acho que não há dúvida, como eu costumo dizer na brincadeira, somos a única equipa que podemos ser bicampeões, portanto somos candidatos a ser bicampeões. Era algo que nenhum também de nós viu na vida. Exato, é garantido. Isso era uma coisa absolutamente fantástica. Mas há uma primeira vez para todos. Há uma primeira vez para todos, que seja, eu acho que é a primeira de 6 que nós vamos ganhar seguidas, mas isso é um fetiche meu. Há bocado todos falaram em fetiche, eu também tenho. Exato, tens um fetiche. É esse fetiche, que é a primeira de 6, e tenho também a Sabrina Salerno, também é um fetiche muito giro. Mas entretanto, o que é que vocês olham para a próxima temporada? Como é que vem a próxima temporada? E duas perguntas numa só, e o regresso da Champions Alvalade, como é que vem este bolo? Beatriz, começo por ti. É assim, para mim é um bocadinho estranho, acho que ainda não me dediquei muito a pensar, confesso, acho que ainda estou muito, como o Pedro disse agora, logo no início, que é, acho que nós estamos naquela fase em que vamos esperar que isto demore mais um bocado, que é para nós, mas a verdade é que, pronto, nós vamos entrar em campo como os campeões e até ao fim vamos ser sempre os campeões, não é? Até haver um novo, que Nunca se sabe, não é? Mas pronto. Eu acho que, lá está, os sportinguistas são muito ambiciosos e nós queremos sempre mais. E lá está, esta história agora da tal derrota com o Benfica agora no fim, eu acho que vocês sentiram todos o mesmo que eu, não é? Que é, isto foi muito bom sermos campeões. Epá, mas era tão melhor termos sido campeões e termos conseguido ganhar aquele jogo, não é? E eu acho que isto nos define muito, lá está, e não é comum, especialmente dado o nosso percurso, não é? Não seria assim tão expectável, mas eu acho que nós estamos todos com uma expectativa boa, mas lá está, com uma expectativa boa, mas reduzida, no sentido que, ok, está a ser bom, mas calma, vamos querer jogar bem, mas calma, vamos devagarinho. Acho que, pelo menos eu estou um bocadinho assim. Muito bem. Ricardo. Ainda estou a aproveitar também, ainda estou a aproveitar isto. Eu ouvi-vos, aliás, até ainda estou a ouvir, mas ouvi aquele podcast em que vocês falaram do fim do jejum, em que vocês os três estão convidados. Sim, e falaram no fim do jejum, exatamente. E lembra, eu acho que foi o João que falou do 2002 e do título 2002 e de tudo o que aconteceu, depois nesse verão de 2002 para 2003, que era, tipo, foi tudo errado. Não é? Foi desde deixarmos sair a defesa toda, o Jardel, pronto, e, portanto, correu tudo mal. E muito quando bem. Tínhamos equipa e quando tínhamos possibilidade de começar ali uma, epá, ganhar uns quantos títulos seguidos ou mesmo começar a dominar um bocado o campeonato. Este ano nós estamos a manter a estrutura. Eu acho que estas pessoas sabem muito bem o que estão a fazer. Quando falo do Amorim, eu acho que o Amorim é o principal obreiro de tudo isto. Portanto, eu não queria perder os jogadores, ou pelo menos não queria perder os indispensáveis. Eu queria manter o João Mário, mais uma vez, segunda vez a falar de João Mário, só para fazer alguma opção. João Mário, nada a ver, acho que queremos todos, a porcentagem de sportingistas que quer isso será grande. Fica, João Mário, fica. Exatamente, portanto, eu gostava mesmo que ele ficasse. E se conseguíssemos manter, a defesa vai ficar, mas se conseguíssemos manter o meio campo, o ataque também, e se conseguíssemos, eu acho que o que nos falta principalmente é um gajo para a frente, para estar na frente, e que seja um, epá, olha, se queremos usar exemplos dos nossos rivais, que seja tipo um Luís Dias ou um Cebolinha, porque epá, é um tipo de jogador que nós precisamos ter e que não temos nesta fase. Giovanni. mas pronto, portanto, se nós, eu acho que a minha expectativa é tentar manter o núcleo duro que nos fez campeões, e eu acho que a partir daí é possível porque os outros dois não estão assim tão fortes e estão com muitos problemas, claro. Se fôssemos nós a ter esses problemas, aparecia todos os dias nas capas dos jornais, mas eles bloqueiam mais essas notícias ou têm mais ajuda a bloqueá-las. Também acho que, sobre a Liga dos Campeões, pá, nós somos pote 1, não é? Mas depois parece que o pote 2 e o pote 3... O pote 2 é espetacular. O pote 2 é um horror, não é? O pote 2 é um pote 1, mas está no pote 2. Mas ninguém tem o pote. O pote é nosso. Isso é verdade. O pote é nosso, exatamente. Já ia dizer que o Nuno Bolinha estava aí, mas o Nuno já falou. Olá. Mas isso era outra coisa que eu já ia fazer, mas força. E bem. Já vamos às apresentações outra vez. Vamos ver, até deve dar para fazer, até dá para fazer um daqueles grupos em que nós até podemos pensar. Eu acho que era muito importante no pote 2 apanhar tipo a melhor equipa do pote 2, que faça uns 18 pontos, 16 pontos, ou que varra as outras equipas todas. Ah, isso é o Sporting. Para depois... Se está no pote 1, chama-se Exatamente. Para depois no pote 3 e no pote 4 termos ali uma possibilidade de lutar, porque com essas equipas nós podemos lutar agora. Com o Paris Saint-Germain, ou com o Real Madrid, ou com o Barcelona, epá, fica mais complicado. Rodrigo, antes de responderes, deixa-me só dizer aqui duas coisas. Uma, entretanto, entrou o Nuno Valinhas, que ele também estava convidado e só agora é que pôde entrar. Chegou indiferido. Isto é que são horas. Não. Atrasado, ele vai ter que passar naquele túnel do Amorim, aqueles quatro e todos, sabes? Ele vai ter que passar. Não, eu por acaso estava a ver se entrava mais cedo, que era para ver a seleção indiferido, mas já sei que ficou 5-3 já me lixado. Vou dizer aqui uma coisa antes de passar ao Rodrigo. Ó João, ainda há quem pergunte porque é que isto se chama Sporting 160. Epa, e nomeadamente ainda. Ele diz assim: anda há um ano a ouvir o podcast e não sei porque é que isto se chama Sporting 160. Nós, temos forma, já, nós já explicamos várias vezes, mas o João vai explicar outra vez. É um banner, é por um banner. O qualquer, epa, exato, um banner, vou fazer aqui. Tens, epa, um minuto para dizer rápido. Porque nós começámos de forma escrita, portanto, Twitter chat, e o início do Twitter na América era por SMS, e as SMS só tinham 160 caracteres. E, portanto, achámos piada ao número, ou achei piada ao número, e, portanto, ficou assim. Ficou por aí. E para quem não sabe, isto já foi quase há 5 anos, não é? Exato. Pode parecer que foi ontem, alguma coisa. Isto é o programa número 236. E antes destes 236 em podcast, ainda existiram pelo menos 6 ou 7 programas em formato em Twitter chat. Muito bem, Rodrigo, agora para ti a parte da próxima época e mostrado aqui com a Liga dos Campeões. Então, eu acho que a próxima época vai depender muito como é que o Sporting entrar no campeonato. Acho que vai depender muito se o Sporting conseguir ter uma série relativamente positiva no início do campeonato e de repente se apanhar em primeiro lugar ou em primeiro lugar execo com outra equipa. Eu acho que nós podemos ir buscar um bocadinho do elan desta época. Entrar ali naquele chip de será que é possível nós continuarmos a ter esta série ganhadora, etc. E acho que podemos criar aí uma onda, outra vez uma onda, que alimente do ponto de vista de motivação a equipa e os jogadores. Acho que é preciso fazer ali algumas operações. Eu sou daqueles que, com muita pena minha, eu não sou contra uma venda de um Nuno Mendes por 50 ou 60 milhões. Não sou, por uma razão muito simples, se isso nos permitir manter o resto da equipa. O Sporting está sempre refém, os clubes portugueses são sempre reféns de fazer receitas extraordinárias, que tipicamente são feitas pela entrada direta na Liga dos Campeões e pelos resultados da Liga dos Campeões ou pela venda dos jogadores. O Sporting neste momento ainda não chegou aos 30 milhões, mas é expectável que chegue aos 30 milhões de receita extraordinária com a entrada na Liga dos Campeões. Não será suficiente, portanto terá que vender, e eu, entre vender um jogador em que nós vamos ter um encaixe financeiro menor e se calhar vamos ter um rombo desportivo, porque se calhar esse jogador é importante, versus ter um rombo desportivo, mas ter um grande encaixe financeiro, é preferível juntar essa perspectiva. E portanto, não sei até que ponto é que o Nuno Mendes não será vendido, acho que será, se calhar, difícil, será o mais expectável vendermos, mas se isso permitir irmos buscar João Mário, comprar o Porro, manter o Palhinha, não é, quer dizer, ir buscar dois ou três reforços, um lateral direito, ir buscar mais um extremo, ir buscar um avançado com o golo, eventualmente atacar a Liga dos Campeões com o plantel um bocadinho mais blindado, eu acho que é interessante. Eu acho que a Liga dos Campeões é um bónus para nós, sportingistas. Aquele nervosinho de ir para Alvalade, para as Relotes, antes de um jogo europeu, aquilo tem, há uma luz especial. Por isso é que eu detesto o Jorge Jesus, espero que fique muitos anos no Benfica, sou coerente, mesmo quando ele foi para o Sporting eu não gostava dele. Quando ele foi para o Sporting eu disse que tem colinho, não é limpinho, tinha razão. Eu não gosto de Jorge Jesus, acho que é uma fraude. É uma opinião vincada minha, sempre a tive e a defendo-a, e não vou estar agora a explicar porquê, mas posso argumentar técnica e taticamente porque é que eu acho, e comunicacionalmente porque é que eu acho que ele é uma fraude. Mas tem uma máquina muito poderosa por trás e, portanto, temos que perceber até que ponto é que Benfica e Porto também não se vão unir, já há uns uns de alguma forma, para tentar de novo aquele plano de bipolarizar o futebol português, e o Sporting tem que estar muito, muito, muito atento a isso. Mas eu, o Jesus, uma das coisas que eu odiava no Jesus é que o Jesus desvalorizava as competições europeias. E eu detesto essa merda, pá. O Sporting não pode desvalorizar a competição do Sporting. Um dos seus frases míticas é ser tão grande como os grandes da Europa. O Sporting tem que ganhar novamente estatuto europeu, não é? Para não haver até confusões com o nosso nome, que é o Sporting Lisbon, mas é o Sporting CP, ou o Sporting CP Portugal, Lisbon, as tantas já nem sabem muito bem. Nós temos que voltar a ter esse estatuto europeu. E, portanto, não podemos desvalorizar, não podemos entrar derrotados, apesar de ser um bónus, não podemos entrar derrotados. Eu vou-vos dizer que são os jogos que eu tipicamente até fico mais nervoso, isso e os derbys, é que são os jogos que começam os jogos europeus, eu estou meio a tremer, até me acalmar os primeiros minutos, porque o Sporting tem que ter essa dimensão europeia. Portanto, eu acho que o Sporting deve apostar na Liga dos Campeões e, por isso, para não descurar na luta do campeonato e entrar bem no campeonato, tem que fazer alguns reforços. Se tivermos que vender algum jogador que se venda por um valor muito alto, mas que se mantenha as pedras basilares desta época e se possa reforçar. Era aquilo que eu gostava de ver a acontecer. Vamos ver Eu concordo contigo, Rodrigo. Eu tenho a dúvida, mas isso eu tenho sempre, historicamente. Eu tenho dúvidas é que alguém dê 60 milhões pelo Nuno Mendes. Eu não sei. Se dessem... Não sei. Nunca jogou nas competições europeias. Ricardo, vai ao Euro. Vai ao Euro. Vamos ver o que vai acontecer no Euro. 18 anos, não é? Mas é depois do Euro. Metade do João Félix, eu acho que dão. Campeão nacional, 18 anos, titular. João Félix, no campeão, titular na seleção A. Quer dizer, a partir, vamos ver se será titular. Não sei. Duvido. Há de ser algum jogo. O Hakimi já está no Paris Saint-Germain. Foi confirmado aquilo? Ou não? Eu acho que ainda não foi confirmado. Confirmado, acho que não. Falavam em 50 ou 60 milhões, não é? É pá, a ver. Vamos ver. Mas podem dar, mas por exemplo, podem dar 50 milhões mais o Porro, mais algum jogador. Pois, era isso que eu falava, 50 milhões mais o Porro, eu não sou contra. Claro. Certo. Não sou, mas precisa de manter e reforçar o resto, é só isso. Exato. Vai. Sim, claro, percebo perfeitamente e também acho que é mais fácil substituir um Nuno Mendes do que um Palhinha, por exemplo. O João Mário, por exemplo, não é? Quer dizer, depois repara, o Sporting este ano, e eu calmo já que eu falo muito, mas o Sporting este ano, para mim, o grande problema do ponto de vista de jogo foi capacidade de reter a bola na frente. Não foi do ponto de vista defensivo, foi capacidade de reter a bola na frente, de conseguir jogar em ataque continuado, criar jogadas... na frente de ataque, era tudo muito aos repelões, era tudo muito aos esticões. O Sporting precisa de jogadores com essa virtuosidade, e são tipicamente jogadores caros, não são os baratos. Portanto, o Hakimi não está confirmado. O Hakimi são 60 milhões, dizem que está praticamente fechado. Mas deixa perguntar, Nuno Valinhas, como é que é ser campeão nacional indeferido? Não, ele vai contar, ele vai contar. Por acaso vou contar, foi... Enfim, eu tinha prometido, quer dizer, não fazia sentido ver o jogo em diferido, porque ia ouvir, obviamente, tudo o que se ia passar à volta, especialmente tanto perto do estádio. Mas, a obra do destino, o stream que nós estávamos a ver em casa do amigo, aquilo falhou ali aos 13 minutos ou qualquer coisa, pá, então tivemos um delay para aí de 20 e tal segundos, e estávamos na Avenida do Brasil, portanto, quando foi o golo, assim, olha, já houve qualquer coisa. Portanto, eu vi o jogo em diferido na mesma, com um ligeiro delay. Mas foi uma experiência para diferente. Quem não sabe porque é que tu vias os jogos em diferido, já agora sim. Também pode... Conta aí a tua história. Conta aí a tua história, já agora, porque há pessoas que vão ouvir. O Nuno está no grupo connosco, e o Nuno, quando começa o jogo, diz assim, pronto, vou embora... Vou sair daqui, vou desligar a internet, vou desligar tudo. Exato. Exatamente. Até logo. Conta aí a tua história. Não, isto começou por mais necessidade do que outra, enfim, qualquer substituição. Não, estava, na altura estava a viver em Londres e tive o meu primeiro filho e basicamente não me dava muito jeito ver o jogo e estar a tratar do puto e não conseguia estar concentrado no jogo. Então fui-me habituando, deitando o puto, vi o jogo mais tarde, completamente tranquilo. Há um ano, dois anos, três anos, entretanto voltei, vi os jogos em direto quando ia ao Alvalade, obviamente, mas jogos fora, pá, mantive o hábito e agora faz-me confusão não ver o jogo em diferido completamente em silêncio, sozinho, não posso fazer grande gritaria nem nada. Pá, e fui-me habituando, não é... Sem saber o resultado, sem nada. Ele consegue fazer isso. Telemóvel, off, net off, redes sociais off. Ah, Nuno, mas tornou-se uma espécie de uma loteria, não é? Certo. Pá, já com muitos anos de confecção, mas pá, já é um hábito que eu não consigo... Faz-me confusão. Portanto, eu vi o jogo do título com mais 12 ou 13 pessoas em direto. Aí aquilo foi tudo uma experiência muito nova este ano. Se o Sporting não ganha este jogo, eu vou rogar pragas a Nuno Valinhas o resto da vida. No derby em Alvalade, eu ia ver o jogo em direto. Estava com amigos e estávamos a combinar para ver o jogo em direto. Pá, e aquilo falhou-me o stream. que disse, não, pá, não vale, eu não vou arriscar, eu estou-me aqui com os meus amigos. Ó, Valiga, estou a sentir aí que estás com um fornecedor de streams errado, pá, está de ser para falhar, isso não está bem. Não, são os meus streams, não, o meu stream é o da multiscreen lá da Sport TV, aquilo até funciona, pronto. Ah, e estás a falar mesmo stream original, ainda por cima. Stream. Legal. Aqui não há derby foi mesmo, legal. O derby foi mesmo, não, isto é um sinal, eu não posso arriscar, pá, quer lá saber, pessoal, eu daqui a duas horas apareço, pronto, combinado falar ao intervalo e tudo, e acabei por não fazer, mas o jogo do título foi em direto, e pá, foi bom, eu não sei como é que vocês se sentem hoje, o que sinto ainda é, pá, ainda, eu esvaziei-me a seguir à vitória do título, é basicamente isso que ainda assim, parece que, não sei se foi o peso dos ombros ou se foi muito tempo, se foi apático. Andei apático para aí uma semana. Não, só o passado uma semana é que comecei a conseguir ver os festejos e esvaziei completamente. Pá, e agora, já o Castro disse também, e o Varela no Patreon, pá, é desfrutar do verão completamente diferente. Não estar preocupado, mas sim ansioso por ver, pá, quem é que vai chegar e como é que a equipa vai ser preparada, com estabilidade, o mesmo treinador, estrutura. É um verão completamente diferente, espero que consigamos aproveitar todos. Olha, para falar em estrutura, Mariana, deixa já dizer, porque nós tínhamos falado disso aqui na semana passada, nós tínhamos convidado o Frederico Varandas, o presidente, a vir ao Sporting 160 para uma entrevista, fizemos pelos meios oficiais e os meios oficiais já nos responderam, curiosamente responderam hoje, um pouco antes do programa, não é possível, não, neste momento não há entrevistas do presidente, ficará para outra oportunidade, é pena, tínhamos aqui abríamos aqui uma exceção ao final do Sporting 160 aqui na quinta temporada. Certamente poderão surgir outras oportunidades. João, agora que estará mais perto. Pedro, agora que eu acho que estará mais perto disso acontecer. Talvez, se for as eleições. Mais uns meses. Eu acho que estará mais perto. E digo isto até numa perspectiva positiva. Repara, eu acho que ele agora está a cumprir uma estratégia que definiu. Claro. E está a cumpri-la. Tirando esta exceção que foi esta reportagem com a SIC, no Luz. Mas ele definiu uma estratégia que até nem foi má, de valhar a verdade. Boa, foi boa. Era o que eu mais pedia, era que não desse entrevistas durante a época. Pronto, e de não falar. E até para não retirar peso de declarações cirúrgicas em determinados momentos. Isso é uma regra básica na comunicação. E portanto, eu acho que ele aí até geriu bem a coisa. Mas eu até acho que as vitórias e um ar mais respirável se calhar vai permitir entendimentos e pontos mais facilmente, que se calhar há uns tempos atrás acharíamos que eram impossíveis. Eu não sei se hoje em dia isso será impossível, eu acho que... Nós aqui já dissemos isso muitas vezes, nós sabemos que o Sporting 160 em certa altura era um programa que não estava bem visto dentro da estrutura do Sporting, não era algo que nos preocupasse, nunca preocupou. Temos sempre pena porque já tivemos aqui inúmeros jogadores. Agora, acho que um clube tem que ser capaz, mas isto acontece aqui como acontece nos outros, temos amigos. Sim, no Benfica, no Benfica Independente, ou o Benfica FM, ou os do Cavani, não tanto porque, mas que eu saiba, acho que nunca convidaram, mas nós já tivemos aqui muitas pessoas ligadas à estrutura do Sporting, que infelizmente aos poucos deixaram de aparecer aqui por as razões que nós sabemos, mas é pena porque eu acho que valeu a pena termos criticado, claro, a forma como criticamos, porque nunca... Era um espírito crítico para melhorar o clube. E há coisas que melhoraram. Hoje toda a gente fala bem do backstage. Mas aqui há dois ou três anos atrás, quantos nós, e tu, Rodrigo, na televisão e noutros meios, o Nuno Valinhas, o Ricardo, a Beatriz, não tenho tão presente as críticas dela, mas pessoas que falava dia a dia tinham essas críticas. Pá, críticas perfeitamente plausíveis, como é óbvio. Olá, Pedro, deixa-me dizer uma coisa que eu juro, a seguir depois eu não falo mais mas é para lá à vontade. Eu quero dizer isto que eu acho que é muito importante, e eu no meu caso em particular até posso revelar aqui algumas coisas, inclusivamente porque estive na televisão e eu inclusivamente eu conheço o Frederico Varandas desde os meus tempos de liceu, ele andou no mesmo liceu que eu, no Filipe de Lencastre, em Lisboa, conheço há muitos anos, posso dizer que é meu amigo, e apesar de infelizmente por causa desta história do Sporting ter havido ali uma separação, e uma separação porquê? Porque eu, de forma independente, porque inclusivamente estava em televisão e portanto eu teria que estar bem com a minha própria consciência, eu tive que, obviamente, em alguns momentos, criticar algumas coisas que eu não concordava. E, aliás, ele até ficou chateado comigo. Eu lembro perfeitamente do episódio. Foi numa semana que ele deu duas entrevistas antes de um Sporting Benfica a criticar o Benfica. Sim. Pá, e manda os livros e as regras. E foi aquilo que eu disse, que isso não era a jogada mais inteligente, porque o Sporting, inclusive, depois perdeu 3-0 esse jogo. Portanto, eu não achei que aquilo fosse o momento certo e critiquei isso em televisão e ele depois mandou-me uma mensagem a destratar-me e a dizer-me isto e aquilo, e eu fiquei um bocado chateado com ele, porque eu acho que ele, como sportinguista que é, e eu posso-vos garantir, ele é muito sportinguista, ele é o primeiro a entender que para nós, para muitos de nós, o Sporting está acima de muitas outras coisas. A minha mulher só tem ciúmes do Sporting, não tem ciúmes de mais nada. Portanto, o Sporting é uma e mais do que isso. São muitos anos de frustração de nós, este esvaziar que o Nuno falava, são muitos anos em que nós estamos, já não temos muita paciência, nós estamos com uma expectativa, e eu sou muito exigente, sempre fui exigente, e vou ser exigente com ele ou qualquer outro. Claro. E as pessoas não se podem esquecer de uma coisa, o Sporting no ano passado teve a sua pior época de sempre da sua história em termos de derrotas. O que é interessante, e por isso é que nós dizemos muito que isto é um documentário de Netflix, que era espetacular se alguém pegasse nisto, que é, nós passamos da pior época de sempre da história do clube em termos de derrotas para a melhor época de sempre de um clube português, em termos de número de derrotas. É inacreditável. Nunca tinha acontecido. E, portanto, isto é de facto... E toda a direção do Sporting, e isso eu também tenho que dizer aqui, está de parabéns, naturalmente, com certeza que tem mérito. Tem mérito neste título que ganhámos, tem mérito nos títulos europeus que também ganhámos nas modalidades, com certeza que quem lá está tem mérito e não vale a pena estarmos com conversas parvas no tempo. E tenho a certeza que o João, que a Mariana... que o Pedro Varela, porque eu sempre ouvi os programas, eu, quando têm que elogiar, elogiam. Quando têm que criticar, também o fazem. E o que é mau é o contrário. Uma pessoa que cria uma doutrina e que mete... Eu nunca posso elogiar. Não vou, eu fiz um programa com o Ricardo Malaquias, estivemos a analisar um plano de André Bernardo para o Sporting, e que achámos que era um plano vazio, que achámos que havia ali muita coisa que não fazia sentido. E eu hoje digo, sem problema nenhum, o André Bernardo está a fazer um bom trabalho no Sporting, porque houve melhorias claras do ponto de vista de marketing, houve melhorias, e é uma área que eu percebo bem, houve melhorias claras do ponto de vista de conteúdos, houve melhorias claras do ponto de vista de criação de ligação aos sócios, numa época em que inclusivamente era mais difícil porque não havia a ligação física, houve melhorias do ponto de vista de comunicação, houve melhorias completamente do ponto de vista desportivo e de gestão de futebol, comparativamente com o desastre que foi a preparação da época do ano passado, talvez foi a pior época preparada de sempre que eu me lembro, para uma época que foi bem preparada, com contratações certas, com a política de comunicação certa, com o Sporting a lutar fora dos relvados contra uma perseguição que foi feita ao seu treinador e aos seus jogadores, a lutar bem do ponto de vista de comunicação. Está a dar muito mérito, eu dou muito mérito, e acho que esta direção está de parabéns. E, portanto, eu tive o mesmo à vontade para criticar coisas que eu acho que eram obviamente criticáveis. Tenham mesmo à vontade para agora elogiar o que está bem feito, e isso é que é o normal, criticar quando se tem que criticar, elogiar quando tem que ser, não, exatamente. Vou dizer sempre mal independentemente de tudo, vou sempre dizer mal ou vou sempre dizer bem independentemente das cagadas que façam. Isso é que não faz sentido, é o contrário. Portanto, eu acho que ninguém tem que se sentir mal, ninguém tem que se sentir mal, da mesma maneira que ninguém tem que se sentir mal por ter criticado o valor que se pagou por Ruben Amorim. Nós hoje percebemos todos que espetáculo, excelente ideia. Até porque muitos de nós já tínhamos dito no passado que, se calhar, em vez de gastarmos dinheiro em riscos de jogadores que não valem nada, mais valíamos gastar dinheiro num treinador. E a verdade... Já tínhamos falado disso no teu programa, Rodrigo. Eu lembro-me disso, falámos no teu programa. Mas, João, ninguém pode criticar alguém que... Um clube que tem déficit financeiro, que, inclusivamente, esse déficit financeiro foi utilizado para, desculpa, para algumas coisas, e que, compreensivelmente, até foi utilizado, porque, de facto, existe... De repente contratar o terceiro treinador mais caro de sempre da história do futebol, os amigos, quer dizer, é normal que tem 13 jogos no primeiro escalão principal, pelo é normal que as pessoas questionem. Mas hoje em dia temos a capacidade de dizer assim: excelente, parabéns por terem acreditado neles, excelente, ainda bem que foram teimosos, ainda bem que. Excelente! E por terem posto uma cláusula de 20 milhões, não? Portanto, já lá ia. É isso. Ninguém tem que se sentir mal, e acho que Frederico Varandas e a restante direção do Sporting, com a inteligência, vão perceber que naquele momento aquilo são as palavras dos adeptos, que estão ansiosos, estão exigentes, que estão com pouca paciência, que querem ganhar, querem ver o clube bem, e que estão fartos de porcarias, porrada e tudo à briga. Aliás, deixa-me, eu acabo com isto. Isto é uma oportunidade única para nós, também temos todos um bocadinho de juízo. Não é sermos acríticos, não é deixar de apontar, mas é uma altura para termos todos um bocadinho de juízo e capitalizar para o bem do Sporting aqui algum apoio e deixar de lado algumas embirrações pessoais e darmos algum apoio para que isto seja mais consistente, porque isso é uma oportunidade única que nós não, não vale a pena estarmos a perder essa oportunidade com guerras estéreis, embora sem deixar de ser exigente e nunca sendo crítico, porque isso também não estaremos claro. A muito para o Sporting. Claro. Final do dia, o barómetro tem que ser sempre. A luz que nos guia tem que ser sempre. O que é melhor para o clube? E eu acho que neste momento o melhor para o clube era nós tentarmos ganhar alguma consistência, alguma união, algum apoio, para ver se isto não é só uma coisa esporádica e se pode ser uma coisa mais continuada. Já não digo mais nada. Ias dizer qualquer coisa. Não? Era sobre a contratação do Amorim. Não é, acabou uma época e contratámos o Amorim por 10 milhões. Foi, mantivemos o Kaiser, Lionel Pontes, Silas... Atrapalhada total, e depois é pá, em março, deixa lá mandar aqui 10 milhões pelo Amorim que está no Braga. Acho que não foi só o Amorim e o valor do Amorim, foi claro. Toda isto a sequência. Pá, isto é absurdo, isto é absurdo. Claro. Portanto, todas as críticas foram tiveram aí um boost extra, porque quer dizer, é mais um, mas desta vez custa 10 milhões. Que acham malucos, não é? São malucos. Isso ajudou muito à crítica, pá, mas hoje. Mas a palmatória não havia propriamente um racional que defendesse dar 10 não. milhões por um gajo com 10 jogos feitos na primeira zona. Com 10 jogos feitos mais do que nós todos que estamos aqui, porque pá, não era mais ninguém, era que nós. Eu não, nunca treinei uma equipa e o gajo treinou 13 vezes. Portanto, não fazia sentido nenhum. Hoje em dia não é só o campo. Na primeira liga, diga-se também com a justiça. Na primeira liga, sim. Exato. É, deixa-me fazer comunicação, desportivamente, isso aí... Pá, exatamente. Deixa-me fazer deixa-me fazer a última pergunta para todos, que é uma pergunta que o pessoal gosta sempre, que é do mercado. Eu vou começar por ti, Valinhas, que entraste mais tarde, mas vais ter este bónus desta vez. Depois vais ao túnel, não é mesmo? Okay. Que é do Campeonato Nacional, tirando dos grandes, obviamente, pela dificuldade que é, qual era o jogador que ias buscar? Um jogador. Eu dizia dois só para o chatear, porque até parece que se disser dois que vai acontecer alguma coisa. Eu dizia dois só para chatear a Mariana e o Castro, mas isto sou eu que sou chato como tudo. Não, Nuno Valinhas, faz-me lá à vontade, só um. É pá, eu vou apontar porque quero ver quem vai acertar. É assim, eu tinha um, mas era se saísse um. Se saísse o Palhinha, eu ia buscar o Almuzrate e já, independentemente de ser do Braga, estou farto mais dinheiro ao Braga, cara. Mais vale comprar o Braga, para isso compramos o Braga e ficamos, sei lá, não chegaram a ser filial, podemos transformar aquilo. Sei lá, esse era já jogaram de verde, era assim de caras, mas não havendo saídas, sendo um reforço propriamente de equipa, enfim, ficando como está. Eu que ouvi do Ryan Gold este ano, eu acho que ia ser... 50% muito... é não. Epá, mas não joga, não está no Sporting. Eu acho que dava muito jeito, para além... Epá, e tem todas as características que eu acho que o Amorim vai privilegiar outra vez, o Amorim, o Viano e a estrutura, que é... Campeonato Nacional, língua portuguesa já mais do que dominada, aculturado, já tem passado pelo clube, já conhece os cantos todos, portanto, era de caras e não era para fazer uns minutos, era mesmo a opção para muito jogo, é um gajo com qualidade, claramente tem ali muita qualidade, que não foi aproveitada por nós antes, se calhar precisava de muito minuto, mas... Assim, sem saídas, eu acho que era... Acho que era o gol assim de caras, pá, pode haver outros, mas o gol eu ia buscar, ia lá buscar. Beatriz, e tu, quem é que conheces assim, quem é que tu ias buscar? Eu estava aqui algum jogador que te chama a atenção? Acho que há um jogador com quem eu já falei com ele, sobre ele com o meu namorado. Insights? Não, que eu acho que curiosamente... eu acho que ele já foi referido como possível reforço do Sporting, que é o Edward. O Edward do Guimarães. Sim, de Vitória. A Guimarães, olha que qualquer dia levámos na tromba por causa dos adeptos de Guimarães. É de Vitória. Brinca, brinca. Olha, como lá muitas vezes e com os amigos. E eles qualquer dia acertam o passo à tua conta. De Vitória. Do Vitória mais conhecido por Guimarães. Mas. Vais lá, mantenha a minha. Mantenha a minha. Ricardo. Só um, não é? Só um. Eu estou aqui a apontar os nomes, que eu estou a achar. Isto vai ser muito giro depois. Eu sei que o gajo não vem, pá, mas eu adorei o Ivan Reimer. Também eu gostei muito. E contra nós fez um jogão inacreditável em Alvalade. O equipamento do Braga para a próxima temporada, o tal verde e branco com o Braga. Portanto, entretanto, vamos comprar o Braga. André Coelho, pá, de verde e branco, pá. O Castro estava a dizer que o Braga já jogou de verde. E o Mossoró e o Braga. Exatamente. O Mossoró era um bom jogador. Mossoró, o nono André Coelho, exatamente. E o Éder? E o Éder. O Rei Éder. O Rei Éder. O Rei, exatamente. Mas o equipamento verde, cá está o Braga já a preparar-se para a próxima temporada. Portanto, o Ricardo ias buscar. O jogador que eu também gosto gostei muito desse gajo. Também eu. Contra nós fez um. Aliás, contra nós e não só, contra os outros grandes fez. Não, desequilibra muito. Depois da última mudança de treinador que os gajos tiveram, ele fez um final de época muito bom. É brutal, na verdade. É bom jogador. Brutal. Sem dúvida. Rodrigo, agora bah, para ti. Quem é que te chamou a atenção? Eu ia buscar um jogador porque eu acho que naquela posição nós ainda não estamos, tendo em conta as competições europeias, nós precisamos de um reforço naquela zona, apesar de eu achar que as críticas ao Paulinho de alguma forma foram exageradas. Acharam que isto vai ser engraçado quando houver. Mas eu iria buscar o Beto do Portimonense. O Beto do Portimonense. Eu acho que é um jogador que podia se encaixar neste esquema do Ruben Amorim. De um jogador mais fixo, se o Sporting jogar com extremos e com as defesas, os nossos defesas atrás, que na verdade acabam por fazer um papel um bocadinho diferente disso, mas o Beto, pelas características que tem, do ponto de vista. Aliás, era um bocado resgatar um sonho que ficou estilhaçado em muitos adeptos do Rafael Leão, porque o Rafael Leão teve muita pena de não ver evoluir, ele tomou a sua opção errada e criticável, acho que foi um atrasado mental, mas é a minha opinião, mas independentemente disso, era um jogador que podia ter brilhado com a camisola de Sporting, eu depositava alguma esperança nele, se calhar o Beto... Já não estava, mas eu vou aproveitar, sabendo algumas coisas, as coisas também não são de todo como nós as sabemos, e portanto, pronto, sim. Um gajo que vira as costas ao Sporting também é sempre um atrasado mental. Sempre. Mas às vezes as coisas não são mesmo. Estão alineares. Assim, para dizer muito, para não dizer nada, mas dizer alguma coisa é um. Mas a verdade é que o Tribunal deu razão ao Sporting, portanto são 16 milhões que temos a ver. Ah, sim, a assinatura dele é que estava lá. Exatamente. Podemos apanhar agora, podemos apanhar o Milan, não é? Podemos apanhar é verdade. O Milan na Champions. Fazer uma visita. E mais do que isso, conhecer. É para o Pote 2, não é? O Milan. Ou 3. Conhecer o episódio da Acho que é 4. É de evitar o Milan. Já. Conhecendo mais ou menos os contornos do episódio da Alcochete, como a maior parte das pessoas conhecerão, o Rafael Leão nem sequer foi visado por ninguém. Antes, pelo contrário, até foi defendido porque eles conheciam, não sei o quê. O Rafael Leão não tem, na minha opinião, não tem razão nenhuma para receber. Como nenhum teve, na minha opinião, mas o Rafael Leão, então, acho que foi de uma ingratidão perante o Sporting, que eu, a mim... Apesar de não saber tudo, e se calhar não sei, e se calhar estou a ser injusto, Beatriz, eventualmente estarei, mas a mim custa muito um jogador que não era nada se não fosse o Sporting, de repente virar as costas ao clube da forma como o fez, e eu com muita pena minha, porque eu acho que ele do ponto de vista futebolístico tinha ali capacidade para ser uma referência no clube, e que se calhar o Beto, de alguma forma, poderia ser uma substituição, entre aspas, desse jogador. Eu, por acaso, acho que a Beatriz quis dizer outra coisa, não da decisão só dele, mas da história por trás disso. Exato, o que eu quis dizer é que há mais história por trás. É isso, não é do ato da rescisão, é da maneira como o levaram, como o convenceram. Ah, não, da influência, da má influência que algumas pessoas... Com certeza que sim. Mais influência, passou isso. Foi isso que eu percebi que a Beatriz quis dizer, mas posso ter. Beatriz, muito suspense aqui. Não posso. Não eu espanto que ninguém tenha escolhido o Taremi, que era um bom reforço para a nossa natação. Exatamente. É muito triste, porque nós, a natação é muito importante no esporte. Olha, já agora. Muito triste. Mas já agora eu ia fazer aqui um exercício, já que temos aqui os quatro potes. Quer dizer, não são bem os quatro potes, porque na realidade. Isto é com base, isto é o famoso site. Sim, com base na coeficiente. Isto é um dos mais famosos sites que existe das competições europeias, que é o do KCS. Posso só dizer uma coisa? Pá, o Benfica convém não ir, que é para aquilo que temos de direitos televisivos para Portugal. Exatamente. Estão aqui os asteriscos. O Benfica tem o asterisco. Convém o Benfica saltar fora. Para nós dar-nos eu acho que convém o Benfica saltar sempre. Todas as razões, mas neste caso até dava mesmo jeito financeiramente. É para perderem até ao Berlim. Façamos um exercício rápido. Tens aqui os quatro potes, consegues vê-los? Sim. Qual era o teu grupo que querias? Portanto, no pote 2, 3 e 4, partindo do grupo que queria, com os asteriscos. Jogos espetaculares, possibilidade de passar. Eu quero sempre grandes grupos, mas eu gosto de ver grandes equipas. Não gosto de ver cá. Como é que funciona os quartos de lugares com a Conference League? Enfim, há aí um. Não sei se é os quartos lugares que dão acesso aos... Os melhores terceiros. Tem a ver qualquer coisa com o Conference League. Sim, vai dar para parar lá. Sim, mas olhando para os potes, quem é que te escolhias? Eu escolheria... O Valinhas vai escolher os mais fáceis. Não, eu escolheria o Sevilha. O Sevilha. Para ver o Acunha a jogar, claro. Para ver o Acunha. Um bom regresso. Gostava de ver a Atalanta, porque mais para teste do Amorim. Mas para testar a tática do Amorim. Acho que isso vai ser uma surpresa grande na Europa. Tu não sofres porque vês indiferido, mas eu vejo indireto. Eu sofro na mesma, que eu não sei o resultado. Eu sofro igual. Isso aí sofro igual. E depois o último, o Borrujo, que o Borrujo não tem grande histórico. E está lá o base do Acer, é porreiro. Escolheu os mais fáceis. Beatriz. O Atalanta, O Atalanta não é nada fácil. Beatriz, e tu? Eu fiz este joguinho a semana passada, ou esta semana, quando vi esta tabela. E vou dizer o que disse. Se calhar agora a minha opinião não era a mesma, mas vou dizer só para não repetir o Sevilha. Dizia se calhar a Juventus. Uhum. Se bem que eu acho que pronto, isto foi só um mau período na história das Juventus, acho que para o ano. A Juventus, entretanto, hoje anunciou o novo o Maurício Arrivabene, que veio que era antigo da Ferrari e agora está lá. Portanto, aquilo vai lá colocar dinheiro rapidamente para voltar lá para cima, como claro. É óbvio. Portanto, então, vamos pensar que é a teoria do grande que ganha tudo, como o Ricardo disse há bocadinho. Pronto, vamos pensar que é desse lado. E se calhar escolhi o Salzburgo, que eu gosto deles, por acaso. Eu lembro-me na altura em quando nós tivemos na Liga Europa, foi antes do ataque à academia, daquela situação toda nesse ano, eles tiveram bem esse ano na Liga Europa. E no fim acho que escolhi o Wolfsburgo, porque eu acho que ainda estou com aquele sentimento de... Não sei, na altura que o Vasco Dossi ainda jogava no Wolfsburgo, eu fiquei com qualquer coisa assim contra eles. Não sei explicar. Queres a vingança. E apetece-me, pronto, apetece-me. É ver também, acho que está bom. Exatamente. Ricardo. Dou-te dois grupos. Para passar, ou para termos hipótese, Paris Saint-Germain, Salzburgo e Olympiacos, ou Slavia de Praga, ou Clube Bruges, escolham qualquer. Para ser espetacular. O Paris Saint-Germain mesmo, o Atalanta e o Milan. Não, Atalanta e Milan não pode ser. Portanto, Atalanta e... Caraças. Pois. Atalanta e Milan pode. Não pode ser. Não pode. Atalanta e Wolfsburgo. Pronto. Rodrigo! Eu tipicamente gosto de fazer as escolhas com base no potencial das viagens, É bom também, se nos deixarem. Liga dos Campeões, vou sempre pelo menos ver um jogo do Sporting fora, se houver, tiver possibilidade de o fazer. Tenho uma entrevista épica em Dortmund, que me entrevistam já depois de ter bebido muita cerveja e que me perguntam de onde é que eu venho. Eu digo que vim do Canadá a propósito de ver o Sporting, é uma coisa épica que eu tenho. Há dois que têm a ver com as cidades. Oi? E outro, há dois que têm a ver com as cidades. Desapareceu-me, Pedro Varela. Mas o Rodrigo lembra-se dos aí, que me desapareceu aqui a janela, já vou partilhar. Desapareceu-me, foi só que me desapareceu. Pronto. Há dois que têm a ver com as cidades e um que tem a ver com a parte da história do futebol. Portanto, no pote 2, eu acho que ir ao Teatro dos Sonhos, ao Old Trafford, e eu sou um aficionado do Manchester United. O Varela era o sonho. Eu sou um aficionado do Manchester United, como o Varela. Eu gosto do Manchester United, sempre gostei muito do Manchester United. Eu gosto do Manchester United desde o tempo que eu tinha do jogo do Commodore Amiga, que era o Manchester United Football, e desde aí que eu achei, acho piada ao Manchester United. E, portanto, ir ao Teatro dos Sonhos era qualquer coisa de épico. Se não for Teatro dos Sonhos, ir a Anfield também deve ser arrepiante. Depois, cidades. Até porque nós temos um histórico muito interessante contra equipas holandesas, e em particular contra o Ajax. Ir a Amsterdão, eu já estive em Amsterdão, mas ir a Amsterdão, modo ultra, deve ser engraçado. E depois outro sítio que eu tive, que é uma cidade linda, em que modo ultra também deve ser um espetáculo, que é Praga, que dá para umas noitadas giras. Portanto, um gajo, reparem, um jogo ali, Liga dos Campeões, ainda bebe ali uns copos e fica ali umas noites, dava umas viagens engraçadas. Não era um grupo que o Sporting não pudesse fazer qualquer coisa, porque contra as equipas holandesas nós, calhar, até podemos encaixar bem o nosso estilo de futebol, e contra o Slavia de Praga, o Sporting tem a obrigação de ganhar os dois jogos. O Slavia foi o que foi ganhar o Campeonato, não foi? O ano passado. Exato. Porque tem a obrigação de ganhar ao Slavia de Praga sempre, em qualquer modalidade, em qualquer momento, em qualquer altura, sempre. Eu só queria dizer uma coisa. Antes, não sei se o Pedro ou o Mariano e o Carlos também vão dizer os grupos, mas é porreiro estar na Liga dos Campeões, mas o nosso coeficiente, não, nós o ano passado quase não houve nada. Quero que tivemos 2 pontos, ou o que é que foi? Para o ano, se formos campeões, vamos todos que sim, ou se conseguimos ir à Liga dos Campeões em segundo lugar, é muito importante fazer pelo menos alguma coisa este ano na Europa, porque falta-nos um ano. Vamos ganhar isto. Vai-nos fazer falta o ano que não tivemos o ano passado. Claro. Para fazer ponto. Este ano, aliás, este ano. Para fazer ponto. Para ranking, recuperar. Para ganhar, claro. É sempre para ganhar para fazer pontos, é melhor que ir para a Liga Europa. Para fazer pontos é melhor que ir para a Liga Europa. Agora, para ganhar dinheiro é passar o grupo. Claro. Mariana, nós também vamos dizer os nossos grupos, eu vou dizer já o meu. Varela, uma pergunta. Sim. Este ano, por acaso não sei isto, é uma pergunta que eu tenho. Quem ficar em quarto lugar cai para a Conference League? Eu tenho lá no site, mas daqui a um bocado posso confirmar. Sim, é confuso, Rodrigo, mas sim. Não são todos. Os três melhores. Os quatro melhores dos terceiros passam. Há ali uma. Eu já vejo. Os terceiros vão todos para a Europa League, não é? Os terceiros. Pois, não cai direto. Joga tipo um playoff. Já verifico. É uma coisa meio confusa. É muito estranho. Este ano tem mais. Então, do nosso lado, Mariana, queres dizer o teu antes? Então, eu posso começar. Eu vou dizer-vos aquelas equipas que eu olhei para esta tabela e disse logo, pronto, é isto que vai acontecer. Espero que não, porque seria bom sinal, mas tenho a certeza que se acontecer o Sporting consegue aqui fazer o bonito. Então, o que é que eu pensei? Liverpool, Zenit e Milan. Foi o que o meu instinto me disse, mas espero que obviamente não seja assim tão pesado como a minha cabeça me indicou. Pedro? Antes de dizer, os clubes que ficarem em terceiro lugar nesta fase de grupos qualificam-se para a fase de knockout da Europa League. Os clubes que terminarem em quarto lugar são eliminados. Okay. Siga. É uma fase de knockout, nem vai logo direto para a Europa League. Não é knockout, que eles chamam de knockout, e que depois é que dá acesso aos grupos ou a fase seguinte. Nem sei o que é esta fase de knockout que anda para ter mais jogos. Isto é para mais jogos com forte. Isto é para não serem logo eliminados, João. Oportunidades para os pás de lotes, pá. É bom, exatamente, é verdade. És tu, Pedro, força. Sou eu? Eu é fácil. Do pote 2 é o Manchester United, é claro, é o clube que eu mais gosto lá fora. Do pote 3 devia de ser o Futebol Clube Porto, que era uma deslocação aqui ao lado, mas não posso. Sim. É uma pena. Era meter no metro e sair no Dragão, e podia contar também como título para a natação. Depois, não leves a Altria. Não posso levar a Altria, senão eles ficam todos chateados. Do pote 3. O Ajax é um clube interessante e dava uma boa deslocação, olhando pelo ponto de vista das deslocações. E no pote 4 é o Milan, porque é um clube que eu também gosto muito lá fora. Aliás, são os dois. Gostas vermelhos, pá. Tudo que é lá fora é vermelho. É uma coisa impressionante. Não sei o que é que se passa. Pedro Varela, é assim. João Castro. É muito fácil. É o Leeds, Canelas, o Canelas e o Ritinho. Não, exatamente, é fácil. Foto 2 Real Madrid, que temos uma vingança que temos que fazer ao Real Madrid. Já tivemos para ganhar lá o melhor jogo que eu vi de Sporting jogar fora nas competições europeias e que perdemos há muito tempo, em que mandamos 3 bolas ao ferro, com o Figo, o Skoviak e, portanto, o Real Madrid, até porque o Bruno César marcou lá o golo e nós não conseguimos ganhar, que o Ronaldo decidiu marcar um livre. Exatamente. E, portanto, temos essa... É ganhar o Real Madrid, que é o clube com mais Champions, portanto, entrar logo assim a matar em Madrid, é ganhando o categórico Real Madrid. Depois, realmente, olhando para aquele grupo, o Ajax, eu concordo aí com o Rodrigo, além de ser uma viagem gira, nós temos um bom histórico com os holandeses, portanto, também é um clube histórico e é formador, e, portanto, gosto disso, e, portanto, era ir ao Ajax. E olhando para o pote 4, o Olympiacos, porque já estive lá no estádio do Olympiacos, em Pireus, e, portanto, também é uma viagem muito gira, não sei quem é que, se daqui alguém já foi à Grécia, e, portanto, gostaria... Já estive em Pireus, também depois fui a Santorini, mas é um clube também com algum histórico na Grécia, e acho que nós podíamos passar neste grupo. E, portanto, mas não é um bom estádio para ir para a deslocação, porque em termos de batatada é capaz de ser um bocado chato. Oh, a batatada é em todo lado, meu. É, exatamente. Quer dizer, há em todo lado, mas há uns sítios em que a batatada é um bocadinho mais. Ali, é, maluco, a Flávia de Praga Leste, também é um perigo. Os polacos, os gregos, os turcos. Certo. Mas em Milão também podes levar batatada. Claro. Aí é muito ex-sporting em muitos possíveis duelos. Sim, há. Ristovski, Bruno Fernandes, Wendel, há muito Base Dost, enfim, há muitos clubes que se calhar vai nos calhar, com a certeza que vai calhar. Também. Certeza que nos vai calhar alguém. Bruno Fernandes, Wendel é campeão. O Wendel é campeão, hein? Não esquecer. Sim, que o Wendel é campeão. Exatamente. Ele bem pediu no Twitter. Precisamente. Olha. Precisamente. O Wendel não era mau jogador, atenção. Nada. Não, bom jogador. Olhem, e a verdade é que nós já vamos com 1h50 do último programa da temporada 5 do Sporting 160. Foi um programa onde existiu muita coisa para dizer, onde conseguimos aqui recordar esta temporada que nos marcou a todos. Obrigada a todos aqueles que ao longo desta temporada estiveram connosco semana após semana, em direto, em diferido, ora a ouvir só o áudio, ora a ver só o YouTube, ora o Patreon, que nos trouxe tanta gente, e a família do Sporting 160 continua aqui a aumentar a olhos vistos. Vamos de férias, é verdade, não se esqueçam que, como vos disse, continuamos no Patreon. Estaremos por lá sempre, estaremos sempre disponíveis para vos responder caso existam aqui algumas dúvidas. Temos o nosso e-mail, temos a nossa página do Twitter, a do Instagram e a do Facebook. Estejam à vontade. Agora deixar o meu obrigado ao Nuno Valinhas, ao Rodrigo Roqueta, à Beatriz Montari e ao Ricardo Malaquias por terem estado esta noite connosco num programa onde fechou esta temporada histórica para o Sporting, histórica para o Sporting 160. Não sem antes terminar e agradecer ao João Castro e ao Pedro Varela por todos estes momentos de Sporting que nos conseguiram trazer, por todo este sossego de alma que conseguimos ter todas as semanas, e pelas palavras sábias que muitas vezes faltaram na boca de cada um de nós, que eles conseguiram trazer e acalmar. Obrigada a todos. Umas boas férias. Viva o Sporting Clube Portugal. Já é para desligar, para pôr o som. Eu ainda ia já. Eu pensei que ia visitem os Açores. Vale a pena. Mais. Eu tinha aqui tanta coisa para dizer, afinal. Então espera lá. Então, já apanhaste-me. Rodrigo, só uma parte. Só uma parte. Eu faço qual é, qual é que é o melhor hotel dos Açores? Diz lá. É o Terra Nostra. Agora é tranquilo. Agora é tranquilo. Mas se quiserem agora fazer um programa sobre turismo, eu faço um fecho épico e o Pedro Farela falha-me com o som. Um fecho épico, então temos agora aqui um momento de guerra. Mariana, mas eu sou assim, eu gosto de cortar, e como tu disseste, eu gostava só de dizer algumas coisas aqui. Força, Pedro Farela. Porque é verdade que é a quinta temporada, e nós na primeira temporada fizemos apenas durante 7 meses, de dezembro de 2016 a junho de 2017, com uma audiência que se estima à volta dos 50 mil. Na segunda temporada já fizemos 12 meses completos, de agosto de 2017 já passamos para os quase 80 mil, quase que duplicamos. Na terceira temporada passamos para 150 mil. Na quarta foi mais ou menos a mesma coisa, perto de 150 mil. Esta temporada que fizemos menos meses, só foram 9, e agosto, setembro foi ali um mês que juntamos, portanto aqui nem foi bem 9 meses, são 8. Estamos com quase 200 mil, mais coisa, ainda não contei os dois, mas mais coisa, menos coisa, perto de 200 mil, tem sido sempre a crescer. São números simpáticos, vale o que vale, não é por isso que nós tanto fazemos o programa para 40 ou 50 como para 200 ou 300, mas era apenas falar aqui destes números. Tens comparação relativamente aos podcasts de clubes rivais? Tens a mais eu diria que o nosso, este ano, eu não sei se é o mais... Enfim, nós temos aqui várias audiências, eu acho que em termos de... Globais. De reach, de chegar a mais, eu acho que nós chegamos mais que qualquer um dos outros. Agora, eu acho que em direto, o Benfica FM este ano tem tido mais consecutivamente programas com mais pessoas em direto. E é muito fácil de explicar, nós também já nos aconteceu isso, quando tu estás em ebulição, a malta... A guerra política. É preciso, guerra política, os nossos programas mais ouvidos, sem o YouTube, foi os das eleições, claramente. Repara, 2018 tens a mesma audiência que 2019. Claro, exatamente. Agora, eu diria que em termos daquilo que é de conhecimento, eu acho que ainda somos o mais ouvido. Em termos total, eu diria que somos o mais ouvido. Mas pronto, nunca foi... Nós registamos estes números, até de uma forma arcaica, posso-vos dizer, tenho dois ou três indicadores que vou colocando aqui desde o primeiro programa, só para percebermos o crescimento, mas notou-se, eu acho que este ano houve uma coisa que se notou bastante, foi a chegada de muita gente que nunca tinha ouvido o Sporting 160. E no estrangeiro. Do estrangeiro é impressionante. E as mensagens que recebemos nestes últimos dias pelo Patreon, pelo Twitter, desde o vídeo que fizeram, coisas, isso é notável. Mas há muita gente que não ouvia e era fácil de explicar. E era a razão pela qual nós até tivemos para mudar o formato, que era... Havia muita gente que associava o Sporting 160 no início da temporada a uma coisa muito crítica da direção e que só falavam mal da direção e era isto, e que quase que chegavam a dizer que nós queríamos o mal da direção, que era quase impossível porque depois nós estávamos nos jogos, depois não havia jogos, mas toda a gente sabe como é que era o nosso sportinguismo. E acho que isso trouxe, e portanto aumentou por esse lado. Há aqui um aumento significativo, pai de 50, 60 mil pessoas. Que bom que é ganhar, não é? Que bom que é ganhar. E ganhar ajuda muito. E o Patreon, claramente, atingiu níveis que nunca na vida pensaríamos. Isso, claramente, foi, acho que foi a nossa... Não vou dizer vitória, mas foi importante porque sentimos que as pessoas estavam a gostar do que era feito, dos conteúdos que eram oferecidos, seja com o Jorge, que infelizmente não pôde estar cá, ou as conversas as conversas com os patronos, e isso, esse para mim foi, porque na altura que nós estávamos ali, 100, 90, 100, e neste momento temos 380, e desde que o Patreon possibilitou a mudança para anualidade, há muita gente que está a pagar a anualidade, o que é assim uma coisa que até foi estranha para nós, porque depois já sabem, até gerou aí alguns problemas, porque achavam que nós estávamos aqui, quer dizer, toda a gente sabe que pagámos as férias do Castro, mas claro, enfim, ainda ninguém sabe que vai aumentar. Valinhas arranjou um desconto, Valinhas, grande amigo. Eu fui um facilitador só. Facilitador. Foi espetacular as férias. Foi ali um médio centro. Muito brutal. E agora eu já não consigo fazer um fecho igual, Pedro Varela. Agora como é que se faz? Mariana, tu aqui no nosso WhatsApp estavas a dizer que notas finais e eu tinha a nota final preparada. Não podia. Quando eu tenho notas preparadas, tu não me pedes. E agora, e normalmente. Que eu tenho sempre notas finais. Desculpa. Mas tinha que dizer. Era só para. Desculpa. Sim, e para mandar aqui um abraço para a gente, porque tem sido espetacular. E pronto, agora sim, já podemos terminar. Agora sim, agradecer aos nossos convidados. Uma vez mais, que nos aturaram durante bastante tempo este programa e ao longo de toda a temporada. Obrigada aos quatro e obrigada também a todos aqueles que nos acompanham sempre desde o início, porque é pelo Sporting, por amor ao Sporting, que cá continuamos. Obrigada a todos, boas férias, viva o Sporting Clube Portugal. Boas férias, campeões. Tchau, campeões.